Até 2026, serão 70 mil vagas gratuitas nas universidades. Jorge Guetten elogia a iniciativa do governo catarinense e o apoio da Assembleia Legislativa à proposta que, segundo o deputado, é um salto na educação no Brasil. Votação. A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para 9 projetos, que assim poderão ser votados diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões. O repórter Antônio Vital acompanhou as negociações em torno das propostas. Um dos projetos exige certidão negativa de antecedentes criminais para a contratação de profissionais encarregados de trabalhar com crianças, como babá e professor de creche. A proposta é uma das 11 apresentadas em 2014 pela CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes. O regime de urgência foi defendido pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. E elas apresentaram naquela época uma proposição muito importante que trata de você ter as certidões negativas daqueles que trabalham. Eventualmente, uma dessas pessoas que responde ou que respondeu por estupro ou por violência sexual grave, enfim, seja depois cuidador dessa mesma criança. Também foi aprovado o regime de urgência para o projeto do Senado que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. A proposta tem como objetivo garantir a professores, funcionários, estudantes e familiares cuidados relativos à saúde mental. O texto original foi alterado na Comissão de Educação pela relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. As medidas previstas na política permitem saques do FGTS por mulheres vítimas de violência doméstica ou que sejam responsáveis por família com pessoa com deficiência ou doença grave. Assim como os demais, um acordo entre os diversos partidos permitiu a aprovação do regime de urgência. Mas no caso do saque do FGTS, o governo não se comprometeu a apoiar o mérito da medida, como explicou o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Esse projeto, ele tem o seu mérito, mas nós precisamos encontrar a forma de ajudar as mulheres por outros caminhos. O fundo de garantia é uma poupança do trabalhador para uma situação de desemprego, para um investimento na moradia própria, para uma série de questões que já estão bem determinadas. Se nós ampliarmos o leque de possibilidades de retirada, nós vamos esvaziar o fundo. Mas a possibilidade de mulheres sacarem parte do FGTS em caso de necessidade foi defendida por deputados de vários partidos, inclusive pela oposição. O deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, disse que os saques não vão comprometer o saldo do FGTS. Esse projeto está autorizando a retirar, a sacar apenas um salário no dia do nascimento ou na adoção de uma criança. Um salário do FGTS. Não vai arrancar o FGTS do trabalhador. E isso é muito plausível. Se você observar que muitas mães solos ou solteiras acabam encontrando dificuldade para criar seus filhos. E o primeiro mês do nascimento é o mais difícil. Também ganhou regime de urgência projeto do deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, que proíbe bancos de concederem empréstimos consignados sem autorização do beneficiário, inclusive com sanções. Da mesma forma, projeto que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde poderá ser votado no plenário sem passar pelas comissões. Entre outras medidas, a proposta prevê a compra centralizada de medicamentos contra o câncer pelo Ministério da Saúde, que depois deverá fazer o repasse para as secretarias estaduais de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você está mudando. Buscamos continuamente fortalecer o direito dos cidadãos à comunicação pública. Comprometida com você, estamos nos transformando em uma marca cada vez mais próxima e inclusiva. Uma marca que se expressa por diversos meios. Presente no rádio, TV e plataformas digitais, temos a missão de chegar a todos os cantos do nosso país. O novo símbolo dialoga com a nossa linguagem, amigável e acolhedora. O Brasil no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância. Abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Olá, eu sou Vanessa da Mata e eu estou aqui na Rádio Nacional FM. Se você jogar uma olhada, eu nem vi. Se você vier gargalhar, eu tô junto. Você pode ouvir a Rádio Nacional de qualquer lugar. Baixe o aplicativo Rádios EBC e fique sintonizado. É do Brasil, é nacional. Rádio Nacional FM, Brasília 96,1, São Luís 93,7, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 87,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 8:02, excelente noite para você, sintonizado aqui na Nacional FM. Eu sou a Fátima de Mello, na Operação Sanderson Freitas, programação de Fernando Corbal. E você aqui com a gente, ouvindo Milton Nascimento e Bebeto Castilho. Mais que nada, música de Jorge Benjor. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh. Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu.

Boca. Canto do Pica-Pau. Antes, Daniela Mercury, Marco Pereira Cerrado, Milton Nascimento, Bebeto Castilho, Mais Que Nada. Rádio Nacional, música e informação. Amazônia e Cerrado apresentam situações opostas quando o assunto é o desmatamento. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os alertas de desmatamento bateram recorde no Cerrado, o segundo maior bioma do país. Já na Amazônia, os alertas chegaram ao menor índice em 4 anos. No Cerrado, de janeiro a julho, os avisos do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real aumentaram 21%. Entre agosto de 2022 e julho deste ano, mais de 6.300 quilômetros quadrados foram desmatados, a maior parte deles na região do Mato Piba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Rádio Nacional, música e informação. Gilberto Gil, Refazenda. Cataremos teu ato, nós também somos do mato, como pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário desse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo, fazenda toda, Guariroba. Acostumado com meu alinhado, acho que o passo é do seu sapato. a coberta de você. No seu cabelo enrolado, leve um cacho de dendê. Salte que o salto é do seu sapato. Passe que o espaço é do seu cavalo. Vambora lá, simbora, mas eu. Vambora lá, embora, mas eu. Vambora lá, simbora, mas eu. Vambora lá, embora, mas eu. Tu faz rendezvous no seu cabelo embolado, acostumado com meu alinhado. Acho que o passo é do seu sapato. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada entre nela, mas eu. Nacional FM. O Zé do Brás, quando se casaria, ele me convidaria pra uma quadrilha e eu marcaria. Uma quadrilha ritmada, fomos até de madrugada, todo mundo com seu paria. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei fogo pra valer, e todo mundo com seu paria. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei fogo pra valer, e todo mundo com seu paria. Brincaria e fui na festa de casamento da filha do Pedro Bento, na fazenda Caiucaria. O Zé do Grajo, noivo muito animado, logo depois de casado, me pediu para cantaria. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei fogo pra valer, e todo mundo com seu paria. Alavante o chão de dama, Ana Harie. Me perguntaram por que é que eu canto assim. Eu então lhe respondi que a minha língua não daria. Esse negócio de dizer alavantu, chão de dama na ria, posso me atrapalharia. Alavantiu, chão de dama, anaharie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantiu, chão de dama, anaharie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Se casaria, ele me convidaria pra uma quadrilha, eu marcaria. Marcaria e uma quadrilha ritmada, fomos até de madrugada, todo mundo com seu paria. Alavante, chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante, chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Brincaria e fui na festa de casamento da filha do Pedro Bento, na fazenda Caiucaria. O Zé do Brajo, noivo muito animado, logo depois de casado, me pediu para cantaria. Alavante, chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, seu paria. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Me perguntaram por que é que eu canto assim, eu então lia. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante o chão de dama, Ana Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Seu Mar, Gírias do Norte, antes Adriana Calcanhoto, Fran e Ubuntu, Vumbora Mar, Gilberto Gil, Refazenda, de Gil. Agora Elis Regina, O Paneguinho. O

Nacional FM. E agora é o Seu Valença na programação da Nacional. Gira só a música de Alceu Valença. Demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita. Rádio Nacional FM. Cristiano Pinho, Brejo Santo, Fagner, Dona da Minha Cabeça, Alceu Valença, Girassol de Alceu Valença. Rádio Nacional, música e informação. O Conselho Universitário da Universidade de Campinas, em São Paulo, aprovou nessa semana a proposta de implantação do sistema de cotas étnico-raciais pretos, pardos e indígenas para ingresso nos cursos de pós-graduação. Segundo a proposta, o percentual destinado às políticas de ações afirmativas nesse tipo de modalidade de acesso deve somar 25% do total de vagas disponibilizadas pela Unicamp. Rádio Nacional, música e informação. Boa noite, 8h43, Olivia Haim Lenine. Cara bonita. Você me pegou, você bem que sabia e não me avisou. Foi me enrolando, enroscando, implorando, roçando esse jeito de gato que minha, o que minha. Chicote tá frio, chicote queimou. Guardei meu amor lá no fundo do poço e a danada da moça finge que não via. Queria. Morena, cheirosa da cor do romã, generosa e dengosa, essa filha de Sam. Vira pra cá teu olhar de carbono, me põe no teu colo e me tira o kimono. E o sono? Tá quente, tá frio, tá bom, meu amor. Fiz tua cama de seda e de chifre, ficou tão bonita que eu quero teu beijo. Desejo. Eu tava sonhando e você me acordou pra sonhar, me provocar, me arrepiar, vai me acabar. Mexe que mexe, remexe as cadeiras no S. Pobre do meu coração nesse sol que desce. Esse suor cheio de mar, esse gingar, eu sei de cor. Trance, que trance, que eu danço, que danço. Me dá de uma vez tua cara bonita. Moreno, moreno, você temperou. Eu que tava calmando e apimenta as coisas. Rádio Nacional. Atenção, emissoras que integram a Rede Nacional de Rádios, para o top de 5 segundos. Está entrando no ar o Show de Bola Nacional. A partir de agora, a nossa equipe vai levar até você as emoções de mais uma competição esportiva. Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Libertadores da América. Show de bola nacional. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Adelante Olimpia, Olimpia querido, sempre combativo e sempre campeão. Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil. Olha aí, o timaço nacional. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. O palco, o cenário internacional das grandes emoções, Maracanã, 21 graus de temperatura pro Carioca. É um friozinho pro Carioca, mas quentes no campo de jogo. É aquela atmosfera rubro-negra que você já sabe como é que funciona no Maracanã. Faz o chão tremer a massa rubro-negra. Flamengo e Olímpia. O Flamengo botando o primeiro pé nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Às 21h, a bola rola. Nacional vai transmitir para você numa muito boa, com a categoria do Carlito Gondim, do Joca Sanz, na Gomes Freire, aqui na Lapa, 4474, para você conferir. Vou ter mais um número, mas é 474, tá tudo certo. A moçada tá lá, modulando graves, médios e agudos, em Brasília, categoria do nosso José Alves, da mesa de efeitos da sua Nacional, com o Paulo Meireles, o Moró, e o Theo Filho, a rapaziada das carrapetas. Tá tudo pronto, torcedor do Brasil. Vem aí o melhor futebol do mundo no som da Nacional. Flamengo e Olímpia, em busca da glória eterna, Copa Libertadores da América no ar, no Show de Bola Nacional. Me amarro mesmo de mão, se joga com coração, e veste a camisa legal. São povo do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional. Lado a lado com a galera, são 20h48 no Rio, Maracanã. A bola vai rolar às 9 para Flamengo e Olímpia, Copa Libertadores da América. Eu quero o vestiário do Flamengo, eu quero as notícias do mais querido no Brasil. Ele tem a chave do cofre rubro-negro. Boa noite, Mendes. Muito boa noite, André Luiz Mendes. Boa noite a todos os ouvintes chegados no Show de Bola Nacional. Solcado de Eric Pulgar, Léo Pereira e Felipe Luiz. Técnico Jorge Sampaoli. volta com Davi Luiz na zaga e Ayrton Lucas na esquerda. Alan segue no meio campo e Thiago Maia com opção no banco de reservas. Atacante Pedro punido está fora do duelo contra o Olímpia. Bele, Bruno Mendes falando tudo no microfone do Brasil. O destaque do aniversário do Flamengo, do Paraguai, do Olímpia, Bruno Mendes. Fortificando o lado esquerdo da defesa com Zabala e Torres. Técnico Francisco Tico Arce, quer aproveitar as subidas do lateral Wesley para atacar o setor. Olímpia ainda não perdeu na Libertadores da América. Foram 4 vitórias e 2 empates. Opina quem sabe, fala quem conhece. Vem aí a voz marcante do Brasil. Vai analisar os 90 minutos de bola rolando no seu rádio. Eu anuncio o comentarista que sabe o que diz. Alô. Boa noite, meu capitão. Boa noite, um grande abraço para você, André Luiz Mendes, para os ouvintes ligados nesse show de bola nacional. O Olímpio faz uma campanha boa na Libertadores, como destacou o Bruno Mendes, mas faz uma péssima participação no campeonato local, está focado mais na Libertadores. Flamengo, na Libertadores, a Copa do Brasil está muito bem, mas no Campeonato Brasileiro é o segundo colocado. Nova torcida, tem o meu campo que me agrada, com Ala, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, volto Davi Luiz, que é um jogador experiente, e o Arce, que foi um grande lateral direito, né, campeão pelo Palmeiras, campeão pelo Grêmio, vai botar o time do Olímpia fechadinho para tentar o empate, na pior das hipóteses, perder por um gol de diferença, para tentar reverter lá em Assunção, no Paraguai. Pode ser um jogo muito difícil para o Flamengo, até pela postura do adversário, mas pela qualidade do Flamengo, o Flamengo tem tudo para conquistar um resultado positivo. Vamos aguardar. Flamengo é favorito, mas jogos de Libertadores são sempre jogos altamente perigosos, André. Obrigado, meu caro Valdir Luiz, aqui no microfone Nacional do Brasil. É o plantão que está em ação, ele está chegando no rádio brasileiro. Vamos lá, Andrezão, Copa Sul-Americana. Lá na Argentina, o São Paulo vai perdendo o finalzinho de jogo. Teremos mais 2 minutos aí para o São Paulo tentar empatar. Vai perdendo para o San Lorenzo por 1-0, jogo de ida das oitavas final. Daqui a pouco, 9 da noite, a bola rola para América Mineiro e Bragantino. Além de Flamengo e Olímpia, teremos Atlético Nacional da Colômbia e Racing Clube da Argentina. Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Alemanha, uma das grandes surpresas aí, ficou fora. Empatou com a Coreia do Sul em 1-1. Marrocos venceu a Colômbia 1-0. A Colômbia se classificou em primeiro. Marrocos se classificou na segunda colocação. Uma das favoritas a conquistar o título, a Alemanha está fora do Mundial Feminino. Campeonato Amapaense de Futebol, o intervalo de jogo, o Independente vai vencendo o trem por 2-1, Andrezão. Beleza pura, aqui a bola não para de rolar na Rádio do Brasil. Você ligado no show de bola nacional com muito, mas muito legal. Antes de chamar as escalações, deixa eu abordar um assunto com o Valdir aqui. Que cada um aqui tem a sua opinião independente. A gente é uma equipe democrática e há aqui um respeito profundo pela opinião de cada um, por mais que seja divergente, mas há o respeito. Para falar da seleção brasileira feminina de futebol, quando eu disse nas minhas redes sociais que o Brasil não passaria da primeira fase, rapaz, muito oba-oba, muita musiquinha, muito sambinha, muito nhenhenhé e pouco futebol. Pouco futebol. A seleção brasileira não apresentou futebol para uma Copa do Mundo. A seleção brasileira, no meu entendimento, não mostrou uma seriedade. Está imbuído de um espírito de Copa do Mundo, de fugir do oba-oba. Ah, se a detentora dos direitos bota a musiquinha, faz um carnaval. O problema é dela, mas aqui no campo é outro papo. Eu não acho justo você pegar agora e derrubar o mundo inteiro e em cima da pia, da técnica da seleção brasileira. Isso não é justo, ela tem a falha dela, claro que tem. Mas no jogo contra a França, o pessoal da telinha tá me enchendo. Não, beleza, a França é a França, mas o Brasil vai. Aí o Brasil desclassifica, meter o cacete nela, cara. Eu acho isso uma covardia tão grande. Ou então faz igual eu, critica 2 meses atrás para depois não chegar aqui, não ter problema. Ou então chegar e falar, olha, desculpa, eu critiquei errado. A história é outra. Como o Luiz Castro fez no Botafogo. Muita gente reclamou e depois muita gente reconheceu. Isso faz parte da vida. O que você não pode admitir é que eu não aguento mais ouvir discurso da marca. Não aguento mais. Toda vez que perde, vem aquele negócio de gritar, botar dedo, não pode acabar, aquele blá blá blá. Isso é conversa fiada. O que não pode se aceitar e que se esconde é que uma equipe que disputa uma Copa do Mundo não consegue ter um sistema tático que ofereça, durante nove minutos, a Marta entrou contra a França e jogou 9 minutos para resolver o jogo e não tocou na bola, meu parceiro. Não tocou na bola. É inadmissível você pegar a definidora do time, a maior jogadora do time, e botar ela em condições restritas fisicamente, a gente entende pela idade, mas, ó, você vai entrar para definir um jogo contra a França aí. E a bola não chega no pé dela. Que absurdo, não ganhamos por falta de competência. Foi peso psicológico, tudo em cima das meninas. A gente entende isso que acontece com os homens também, isso é natural. Isso independe de sexo, pressão, ansiedade, tudo depende se o cara é homem, mulher ou com a escolha que ele tem. Né? Cai no ser humano. O ser humano ele é vulnerável a isso tudo. Mas agora ficar, todo mundo agora fazendo o mundo cair em cima, não dá. A seleção jogou mal, mereceu sair da Copa, não foi bem, não precisa reestruturar nada não. Está tudo estruturado bonitinho. Não é de agora que está sendo estruturado não. Precisa mudar a maneira de trabalho. E é diferente de estrutura. A estrutura está pronta. O futebol feminino não vai andar para trás mais, vai andar só para frente. Então, mas quem ande para frente, agora busque outro caminho, porque esse caminho que escolheu estava errado. Valdir, vamos lá, Valdir, antes dessas escalações, desculpa te dar pouco tempo, irmão. Não, amigo, eu tenho pouca coisa que acrescentar. E eu apenas tenho que carimbar e assinar tudo que você falou. Só acrescentar pequenos detalhes. Tudo que você falou, concordo inteiramente. Parece que nós combinamos. E não combinamos, nem tocamos nesse assunto quando nos falamos fora do ar. Só projetamos a jornada. Diria o seguinte, você foi perfeito. Agora querem crucificar a treinadora, porque é o seguinte, eles querem mandar no país, né? Eles fazem oba-oba de tudo. A Libertadores eles baixam a bola porque eles não têm. Aí não falam da Libertadores, falam o mínimo possível. Sul-Americana ainda. Então, a Copa do Mundo do Futebol Feminino, que com todo o respeito que as meninas me merecem, não pode ter a mesma repercussão que tem o Campeonato Mundial Masculino. Então fica complicado. Então o que, que acontece é que essa competição é uma competição que nunca teve tanto apoio da mídia como teve esse ano. Até pediram ao presidente da República, ao prefeito, ao governador, para ter ponto facultativo em dia de jogo. Só que agora a seleção não foi bem. O que acontece? A seleção não foi bem. E o que que acontece? Agora querem crucificar a Pia. Que ela pode ter culpa? Pode, mas tem muita gente culpada. Então, eles como perderam o patrocínio, perderam a grande programação, começam a bater. Eu acho uma covardia. A Pia, até 20 dias atrás, era a maior do mundo. Agora já não presta. E para fechar, o André, diria o seguinte... Não podemos, uma seleção que teve tudo. A seleção ficou na Granja Comari, que é um lugar maravilhoso. Teve a mesma estrutura dos profissionais do masculino. Mesma coisa. Mesma coisa. Cada uma num quarto. É o Granja Comari. Ficaram 21 dias. Viajaram do dia 3 de junho para estrear 24. Quer dizer, 21 dias de preparação. Uma estrutura fantástica. Mas não deu. Não deu do futebol. Não deu. Então não vamos, não podemos crucificar as meninas, nem tampouco a Pia. Ela merece ser criticada? Merece. Mas não é a única culpada. Beleza. Vem aí os craques do jogo na Rádio do Brasil. O mais querido do Brasil vai a campo com 25, Matheus Cunha, 43, Wesley, 15, Fabrício Bruno, 23, Davi Luiz e número 6, Ayrton Lucas. Meio campo tem 32, Alan, 20, Gerson e número 7, o capitão Everton Ribeiro. O ataque, 14, D, Arrascaeta, 27, Bruno Henrique e número 10, Gabriel Barbosa. O Gabigol, técnico Jorge Sampaoli, relacionou para o banco de reservas. 1 Santos, 17 Rossi, 2 Varela, 34 Mateuzinho, 3 Rodrigo Caio, 30 Pablo, 8 Thiago Maia, 48 Igor Jesus, 29 Vitor Hugo, 22 Luiz Araújo, 11 Everton Cebolinha e 38 André Luiz. Nacional. O decano Olímpia vai a campo com 12 Spínola, 3 Silva, 23 Romanha, 15 Gavarra e número 36 Zabala. Meio campo tem 14 Cardoso, 17 Gomes, 6 o Capitão Ortiz e número 11 Torres o ataque, 7 Fernandes e 19 Gonzalez, técnico Tique Arce, relacionou para o banco de reservas, 13 Frutos, 2 Zarat, 26 Barreto, 29 Salazar, 8 Quintana, Hugo Quintana 8, 18 Sebastián Quintana, 27 Ramón Martínez, 28 Romero, 35 Diego Torres, 38 Cano, 9 Facundo Brueira e número 24 Brian Montenegro. Alegria da galera nacional. Quinteto argentino para apitar Flamengo e Olímpia. Dario Herrera é o árbitro, auxiliar 1, Juan Belatti, auxiliar 2, Facundo Rodrigues, quarto árbitro, Pablo Echevarria, árbitro responsável pelo VAR, Mauro Filiano. Lado a lado com a galera aqui no microfone do Brasil, está rolando a bola, galera do Brasil! Lado a lado com a galera aqui no microfone forte. É Copa Libertadores da América. Vamos atrás dela. Lançamento bom para Bruno Henrique. Invadiu, olha pelo setor esquerdo. Gerson pediu. Chega de qualquer maneira para tirar o Romanha. Bota para a linha de lado, Bruno Mendes. Já começou toda a pressão, meu amigo. 30 segundos de jogo. Bruno Henrique cruzou, não pegou muito bem no pé. Por isso não chegou no Gerson. A zaga tirou a lateral para o Flamengo. A torcida vai junto com o Mengão. Vem junto com o torcedor do Flamengo. Torcedor do Brasil ligado no Show de Bola Nacional. Seguindo firme e forte. Firme forte, e a galera do Flamengo já começa, vai pra cima deles, Mengão, manda a galera do Flamengo, já pedindo o time pra empurrar esse time pra frente, porque quarta-feira tem um jogo na volta no Paraguai. Davi Luiz, mata no peito, bota no chão de primeira, e entregando pela meio do gramado, pro Arrasca, levantou, pro boca do crime, chega primeiro na divisória, para ali o Gamarra, rasga de qualquer maneira, Davi Luiz mergulha de novo no suporte, esse time do Olímpia é perigoso, ele toca bem a bola fica amaciada mais pra trás agora, pro retoque por ali, do lado de meio do campo, agora quem domina é Fabrício Bruno, cabeça na grande área, dá um breque na bola, trava de primeira, encosta para o Wesley. Wesley levantou, solta na direita para o Gabi. Gabi recolheu, pipocou na primeira, voltou na segunda. De novo para o Wesley. Para a frente do seu marcador, encosta para o Alan. Se livrou do primeiro, do segundo, meteu o carrinho na bola. A bola escapuliu, abriu para. Merecido, foi imprudente. Então, com menos de 2 minutos de jogo, o Alan já está pendurado. Ele que fez falta em cima do Gomes e merecidamente toma um cartão amarelo, Andrezão. É, meu amigo. O Valdir, se continuar descendo, acaba prejudicando o Flamengo. É o quarto jogo que o Alan toma um cartão com menos de 10 minutos. E concordo inteiramente com o Bruno, desnecessário. Um jogador com a qualidade que ele tem, ele é um baita jogador, joga de cabeça e pé. Jogador que dá carrinho toda hora, brincadeira. Uma entrada perigosa, eu não diria criminosa, mas uma entrada violenta. Chegou a rasgar a meia lá do rapaz. Pra quê? Uma despedida no meio campo com 1 minuto de jogo. É uma total falta de equilíbrio. Olha, depois eu vou falar sobre esse assunto do Pedro. O desequilíbrio para mim vem de fora de campo, sabia? Mas fora de campo, porque esse treinador é extremamente desequilibrado. A sua emoção não para, não. Futebol é na Rádio do Brasil para você. Ontem a Nacional transmitiu a vitória do Verdão, a vitória do Palmeiras. Deu Palmeiras ontem para cima do Atlético Mineiro. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. Tá feia a coisa para o Galo, que vai ter que reverter o resultado. Semana que vem, no Allianz Parque, em São Paulo. É falta que favorece a equipe do Olímpia pelo sistema defensivo. E o Alejandro Silva está preparado para a cobrança. Está prontinho por ali. Na jogada, ele correu para a bola. Pé direito na levantou direto para a boca do gol. A bola volta por aqui, pelo toque de bola de primeira. Vem o toque para a zaga rasgar. De qualquer maneira, rifa o perigo na boca do cofre. Agradecimento especialista aqui ao nosso Bill, está aqui o Lelé, está toda a rapaziada da engenharia, moçada toda da Dotec, da engenharia, todo mundo trabalhando para o futebol aí. Quanto jogam contra, tu joga a favor. Vem o futebol do Brasil aí, correndo atrás da bola aqui no microfonaço do Brasil. Escanteio que favoreceu a equipe do Olímpia. Fernandes vai para a bola, vai levantar para a boca no gol. Luz vermelha ali. Ligada na área do Flamengo, ele vai meter a canhota na bola, vai correr para a criança e botar lá dentro. A preocupação é grande. Ele correu para a bola, o autorizou, levantou com a canhota na bola, a bola desceu, subiu o Fabrício Bruno de cabeça. Refrigera, tira o perigo da boca do cofre. Ela vem de novo para a linha de lado, lateral para o time paraguaio. Lateral pelo setor esquerdo no gramado. A batida foi feita por ali, foi calculado no jogador que era o Facundo Zebala. Perde a bola pelo meio de campo agora. Roubou de primeira. Agora o jogador que é o Everton Ribeiro arranca pelo Flamengo, solta para a Gia. Sua canhota está livre com o Fabrício Bruno. Falta em cima dele. O árbitro vai parar e tem que dar cartão. cartão também, pra dar moralizada, Bruno Mendes, mas não vai dar não. Não vai dar não, não vai dar cartão, mas foi menos assintosa que a chegada do Alan, essa em cima do Gerson. Faltou o Gerson soltar a bola mais rápido. Ele acabou recebendo a falta do Marcos Gomes. Esse nome é bom também, é nome de rubro-negro. 0-0 placar da Rádio do Brasil. Futebol é aqui no Som da Nacional pra você. André, oi. Esse Marcos Gomes é bom jogador, o problema é que ele tá acima do peso, hein? Ah, adoro uma guloseima. Isso é verdade. Eu indiquei lá em Nova York com um amigo meu, que trabalha com a loja de carro lá em Nova York, chegou lá, o cara falou, pô, você não falou que o cara era daquele tamanho? Eu ia botar uma van pra levar o cara, botei um carro pequeno, não deu. Agora estão cobrando do árbitro do jogo aí, uma falta em cima do Bruno Henrique pra amarelo, Bruno Mendes. O jogador já vê quando o árbitro ele não tem pulso no jogo. O Dario Herrera já perdeu o pulso, ó. Com 5 minutos ele já perdeu. Os jogadores já estão deitando em cima dele. E agora chegou por trás do Bruno Henrique ali. Os jogadores do Flamengo estão reclamando também o cartão amarelo. Vai, Mendes. Alan chegou para a bola, bateu a primeira para a boca do gol, chega de peito para tirar. Ela sobra na esquerda, rasga, vem na dividida, ganha, dividida para o Flamengo, centro direito, 0-0, é o placar do Brasil para você, Maracanã. A bola fica de novo para Rascaeta, dominou de primeira, soltou para o Wesley, entrada na grande área, falta de primeira para Alan, faz o trabalho na canhota, levou de primeira para Ayrton Lucas, ele domina, assediado pelo jogo, foi contestado na jogada, ficou para Bruno Henrique, do outro lado, tenta fazer a finta, chega primeiro na cobertura, zaga, despacha para a linha de lado, ganha a linha lateral, hora certa do Brasil! Maracanã, 9:06 da noite, 21 graus de temperatura no Rio de Janeiro. Confira comigo. Atenção, torcedor do Brasil. Esta é a Copa Libertadores da América rolando e o tempo passando. Bom, muito bom. Acerte o seu pelo Bema Nacional. Marca pra você e você confere comigo. 6 minutos cravados, 6-1 do primeirão. Placar tá paradão. Nacional. Ninguém é de ninguém no Maracanã. Tá tudo igual. Flamengo e Olímpia, 0-0. Futebol é nacional. Futebol é nacional. Lado a lado com a galera aqui do microfone, Nacional do Brasil, no Som da Nacional, mandando um abraço pro Tiririca. Faltou a calça verde hoje para completar o look, para ficar no clima. Nunca mais a calça verde apareceu. Ela dominada ali com a Rascaeta. A Rascaeta levanta ali primeiro, soltou para Fabrício Bruno, lado direito no Flamengo. Encosta de novo para Gabi. Gabi vem de novo, recolhe na intermediária, recuado. Botou para ela na cabeça na grande área do Flamengo. Libera a jogada pro Ayrton Lucas. Botou para Bruno Henrique na carta. Chamou primeiro para conversa. Dançou no primeiro. Vai para ali de fundo. É perigo de gol. Cruzou para a boca da meta. Gabi passa por ele. Sobra na direita pro Wesley. Esquenta o gol do Flamengo no Maracanã. Gabigol para. Olha. Trava a jogada. Volta atrás. Entregando para Fabrício Bruno. Devolveu de primeiro pro Gabi. A bola é boa. Partiu pro Wesley. De primeira travado ali. A porta tá fechada para ele. Ele voltou. Encontrou o Gabi. Ele meteu na cozinha. Por baixo. Chega a zaga para refrigerar. Rifa o perigo. Opa. Passou a batida aí. Jogada para cartão. Se ele der falta, é para cartão, Bruno Mendes. O cara puxou a camisa do cara e só tinha ele. Mas ele não vai dar cartão. Ele não vai dar cartão. Só acho que vai. Ele não vai dar cartão. Ele vai conversar, vai chamar. Nem conversou. Rapaz, é árbitro, sabe o quê? Sabonete. PM. PM. Para não falar outra coisa. O que é isso? PM. É bunda mole? É exatamente. Bunda mole. É isso aí. É árbitro PM, isso aí. É árbitro, o jogador já sabe, bunda já viu. Bunda mole hoje em dia pode. Bunda mole tá liberado. Sim, é porque PM também pode ser Bruno Mendes, aí por isso que eu evito falar. É. Pode ser tantas coisas, PM. Bola murcha. É, tem o bola murcha também. Até aqui o bola murcha é o último da lista. Parou, passou dele, não pode. Ah, agora tá ali todos os dois jogadores reclamando. Fernandes de um lado, jogador do Flamengo do outro. Mas começa aquecido um jogo. Mas a gente sabe que isso é jogo de Copa Libertadores da América. E a gente sabe como funciona a batalha. A bola vem de novo dominada pela equipe do Olímpia. Do lado tentou, a bola ficou pelo meio de campo. Agora roubou primeiro, o Gerson deu na primeira. Ela se escapuliu ali do jogador que era o Gonçalves. Sobra atrás para o Davi Luiz, encosta para Matheus Cunha. Goleiro do Flamengo vem com ela. Carrega a bola de primeira da Fabrício Bruno. Se manda pela meia linha defensiva do Flamengo. Levanta a cabeça, abre a parabólica. Vamos ver para quem ele vai jogar. É a zona de pensamento do Flamengo para quem vai tirar essa bola por ali. Ele encosta de primeira para o Wesley. Olha como se fecha o time do Olímpia. Faz duas linhas de quatro para brecar o Flamengo. Encosta de primeira para o Arrasca. Botou no buraco para o Wesley. Tentou a finta, escapuliu dele. Ela sobra, o goleirão tem que tirar dali de qualquer maneira. O Juan Espíndola. Ele tira a bola, vai para a linha de lado. O Valdir Luiz. Os caras estão com duas linhas de quatro e um pouco mais avançado para dificultar o Flamengo. Mas agora, deixar o Flamengo com posse de bola é pedir para tomar também, né, Valdir? É, também. Mas é uma faca de dois gumes. Tem um detalhe, né, André? Você não pode se expor. Então, a expectativa do Arce, o técnico do Olímpia, é fechar o time, um 4-5-1 variando até para um 4-4-2 e tentar se defender. O objetivo maior é não levar gol. E se conseguir encaixar um contra-ataque, fizer um gol, aí é o plano dos deuses. Mas o Flamengo foi aquele negócio, você não pode deixar o Flamengo jogar, mas também não pode jogar de igual para igual. É vero. Inclusive, no jogo anterior, o São Paulo perdeu o jogo para o São Lourenço, lá em Almagro, na Argentina, o time do Papa, o São Lourenço. Segura um pouquinho aí. A bola foi dominada agora para o Fernandes, entrou, agora bateu cruzado. Estoura em cima do Fabrício Bruno. Sai a bola para a linha de lado, favorece a equipe rubro-negro. O jogo do São Paulo chegou até o São Paulo. 72,9% de posse. Olha o que eu estou dizendo, hein? No campo dos caras, lá na... É verdade. É, meu amigo, namorou e não casou. Levou para jantar, levou para o cinema e aí deixou em casa. A bola tá ali, roubada de primeira para o Alan, deixou passar de primeira, deixou para Zabala, sobrou entrada na grande área, a bola é boa a bola por ali, Zabala de novo, arredondou de primeira, ele bota para Ortiz, levanta a cabeça para Gomes pelo meio de campo ali, encosta na direita agora de primeira, o Silva, Alejandro Silva botou de primeira para meio do campo, tabelou com ele, Silva recebeu para Gonzalez, tocou na direita, a bola é boa, evolui a jogada, entregando de primeira para Cardoso, vai para a linha de fundo, foi barrado no mar pelo Ayrton Lucas, é lateral que favorece a equipe paraguaia. Até o Bandeira pipocou, você vê que ele fica, né? Em vez de levantar o negócio logo e falar, a minha convicção é essa, eu fico esperando o que o juiz vai dar. É quando os dois assistentes veem que o juiz está rateando, meu amigo, fica todo mundo inseguro. O árbitro está extremamente inseguro dentro de campo, faz com que os auxiliares também fiquem. Vai, Olímpio. A bola vem de novo rolada pelo setor direito no gramado, toque de primeira, vem pro Gerson, bate de primeira, rifa o perigo, ele cai de macio, vem de novo pra briga, na entrada da grande área, a bola é boa, a bola vem agora para Ayrton Lucas, dominou, lembrou do primeiro, meteu o calcanhar na bola para Gerson, Gerson vem, tenta acelerar pelo Flamengo, brecou para ele, já fechou, está jogando limpo ali com o Alan, recolhe pela zaga do Flamengo agora, agora é hora de aproveitar a velocidade que o Flamengo não tem para aproveitar, que os caras estão abertos, né? Tá todo mundo em cima do Flamengo ali, é hora do Flamengo ter uma saída rápida, mas o Flamengo sai devagar, vem com o Fabrício Bruno. A direita ele domina. Hora certa do Brasil! Maraca, 9:11 da noite, aqui rolando e o tempo passando. Acerte o seu pelo meu 11 cravados da mais querida no Brasil. Tá tudo igual, Flamengo e Olímpia, ninguém saiu do zero. 0-0. Lado a lado com a galera aqui no microfone esportivo do Brasil, o som nacional tem o tamanho da sua emoção, a bola vem castigada para Gerson, o Joker do Flamengo, Coringa volta a bola entregando para Alan de primeira, mais atrás agora para o Davi Luiz vem pelo Flamengo caminhando, tatua, bota na direita entregando de primeira até o Fabrício Bruno, levanta a cabeça, vai botar na cozinha, ele correu para a bola dentro da grande área, vem por baixo, a bola tocou no juiz, tem que parar o jogo, bateu no ar, tem que parar, favorece a Olímpia, Bruno Mendes. Exatamente, é o que ele está fazendo agora, está marcando, tem um jogador do Olímpia caído no meio da área, aliás, é o Gabriel que está caído por lá, no meio da área, reclamando de alguma coisa no rosto. Bola favorável. Toda vez que... Desculpa, Bruno. Achei que você tinha terminado. Toda vez que a gente vê o Gabigol no show, a gente acha que é choro. Exatamente. E olhando no replay, a gente vê que realmente não foi nada. Mas o árbitro também não, já sabe com quem... Quando Hulk, Gabriel, esses caras estão em campo, o árbitro já sabe como é que deve conduzir. A bola favorável ao Olímpia, Andrezão. Tá certo, galera do Brasil ligada no futebol da Nacional. A Nacional tem o tamanho da sua emoção, espelhando a Nacional, contando pra você. E agora já tem a história do VAR aí. Será que a bola não parou? Porque tá mostrando um lance do Fabrício Bruno, que a bola bateu no ombro, no braço do Fabrício Bruno. Mas eu acho que ele não vai dar nada, não. Ele vai botar a bola pra correr dali. Porque eu não vi pênalti, não, Bruno Mendes. É mais ombro do que braço. Não bateu no ombro, não no braço. Mas VAR é VAR e juiz é juiz. Recomeçou o jogo. Ô, Valdir, até o ombro pode, né? Até o ombro pode, depois do ombro dá problema. Mas o que me preocupa é que é o cidadão que traça as linhas, né, André? Tá certo, é verdade, sem dúvida nenhuma. A bola dominando mais atrás aqui para a equipe do Olímpia. Vem levantamento para a boca da meta, chega primeiro Zabala. Zabala levantou para Gamarra, bota no estilo, encosta para Bruno Henrique de cabeça, testou de primeiro, botou pelo meio, encosta de novo. Flamengo ainda não achou ainda o time do jogo. Recupera a bola da equipe do Olímpia, solta a bola mais atrás. Agora vem fazendo o trabalho por ali, na entrada da grande área. Vem o toque de primeira, encosta pelo lado direito do gramado. Vem a bola tranquila para Silva. Alejandro Silva domina, levanta a cabeça, tapa na bola, recolhe pelo meio, entregando por ali para o jogador que é o Ortiz. Ortiz também tá duro, puxa ele por trás agora. Encosta de primeira agora, vem pro toque de bola de primeira, sai rasgando de qualquer maneira. O toque de bola vem por ali, vem caminhando tranquilidade total e absoluta com o Fabrício Bruno que domina. Levanta a cabeça, solta de primeira, vem de novo agora pro jogador que é o... Gerson vem, vai calibrar, dá um break na bola, trava no primeiro, recolhe na entrada da grande área. O Flamengo vem buscando o jogo. Valdir Luiz, escolhendo o jogo. Valdir, o Flamengo ainda tá maneiro, hein, Valdir? O Flamengo tá fazendo aquilo que todos nós esperávamos, tentando furar o bloqueio. O Flamengo jogando muito por dentro, tem que jogar um pouco mais pelo lado com o Wesley, com o Ayrton Lucas, ajudar o Bruno Henrique ali, o Ayrton Lucas, ou alguém encostar ali no Wesley para ajudar, para tentar furar o bloqueio, que por dentro tá difícil. O time do Olímpia faz uma muralha ali na frente e só pelos lados que vai tentar conseguir furar a muralha. O Flamengo domina, mas até agora não teve uma chance clara de gol. A bola fica rolada de novo agora para o jogador que é o Ayrton Lucas. Levantou a cabeça, tira o primeiro do jogo ali em volta para o jogador que é o Bruno Henrique. Bruno Henrique caminha pelo centro esquerdo no gramado. Lá vai ele com a bola, deu um breco, ameaçou, dá o primeiro, refugou, encosta para o Arrascaeta, todo fechado. Olímpia, o seu atacante maior está na intermediária, meus amigos do Brasil. Ele encosta a bola agora para Gerson, vai levantar para a boca na grande área, livre, leve e solto. Ayrton Lucas tem liberdade para fazer o que quiser. Se eu fosse ele, eu cruzava. Ameaçou a jogada, cutucou para o Arrascaeta por ali do lado da grande área, levantou na primeira, sai a bola para a linha de lado, não saiu não. Ele evita que ela saia, tomou um tranco, atropela e dá uma falta em cima do Arrascaeta. E por que não cruza, hein, Bruno Mendes? É porque não tem ninguém para cabecear. O Bruno Henrique não é um cabeceador. O Arrascaeta tentou bater rápido, o árbitro falou, só quando apitar. O jogo está parado. O Everton Ribeiro vai lá para dar mais uma pressão no árbitro. O árbitro tenta retomar as rédeas da partida. O fato é que é falta para o Flamengo perto da linha da lateral, entre a linha lateral e a linha da grande área. Arrascaeta está na bola. Olha, desde aquela hora que o Alejandro Silva deu aquela pregada no Bruno Henrique no início do jogo, que ele não deu o cartão ali já degringolou tudo, meu amigo. Tá difícil a situação dele. Arrascaeta preparado para a cobrança, ele bola do Flamengo, vem bola para dentro da grande área. A nação rubro-negra quer ver a rede balançando, tá todo mundo na expectativa. A bola é boa a bola para o Mengão. 16, primeiro tempo de jogo. Arrasca, vem ele, deixou já Arrascaeta, Uruguai tá nela. Everton Ribeiro tá ao seu lado por ali. Ali tem uma grande chance lá dentro da grande área. Tá o Fabrício Bruno, tá o Davi Luiz, tá o Bruno Henrique, tá as torres gêmeas do Flamengo lá dentro da grande área. Todo mundo esperando, né? Agora vai chamar ali para conversar o Gamarra. Chegou para o Guamarra e vai chamar quem agora? Porque para chamar tem que chamar outro, é o Gerson, acho. Quer ver? Ele está apontando para quem? Ele está apontando para o Gerson. O Gabigol está falando, mas a conversa entre o Gerson e o Guamarra estavam se estranhando dentro da grande área. Vem ela, Arrasca está preparado para a bola. Vem ele pela boca do gol, está todo mundo preparado para ela. Atenção, nação rubro-negra, a bola é boa a bola. Gerson vai para ela, dentro da grande área, está ali levantando o braço pedindo. Arrasca, correu para a miniatura, levantou, toque de primeira, vinha para o Ayrton Lucas. Ela sobra agora para o jogador que é o Alan. Alan devolveu, entregando, bolão para o Wesley, invadiu a grande área, dali vai, bomba direto para a linha de fundo. Eu gostei, Bruno Mendes. A torcida do Flamengo também, cada vez mais, vai pegando confiança. O Wesley, que fez o gol da vitória sobre o Atlético na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele limpou no meio campo, a média distância chutou, só que ele pegou muito embaixo da bola, ela acabou subindo a meta do goleiro Juan Spínola. É tiro de meta para o Olímpia, 0-0 para a placar da Rádio do Brasil. O time é na Rádio do Brasil para você, tiro de meta. Juan Spínola vai fazer a comanda, meu amigo Otávio Tavim caprichou hoje. Caprichou hoje o Tavim, parceiro. É, garoto, calibrou legal, hein, irmão. Show você também. A bola está ali dominada por o Fabrício Bruno, mete a testa nela, volta com o goleiro Matheus Cunha, que sai da meta para fazer a defesa. Tem mais futebol para você. Sábado, sessão Coruja no som da Nacional. Tem o Corujão, tem Palmeiras, tem Fluminense no Maracanã. Felipe Rangel transmite, Mário Silva, Rodrigo Ricardo e o Bruno Mendes nessa. Para você ligadinho no Show de Bola Nacional. E no domingo tem mais, galera. No domingo, as emoções do Mineirão, do Gigante da Pampulha. Tô nessa no governador Magalhães Pinto. Vamos seguir no líder do Campeonato Brasileiro, tem Cruzeiro e Botafogo, é o Valdir, e os craques da reportagem nacional, Rodrigo Ricardo e o Rodrigo Campos. Bola lançada para o Gabi, deslocada pelo centro esquerdo do gramado, pisa na miniatura, dá uma travada nela, encosta para Alan, tapa nela de primeira, buscou para Ayrton Lucas, entrada na grande área, vem na intermediária, volta a bola, entregando para Bruno Henrique. Flamengo está sem penetração, então ferrou, ele vai ter que ir, aquele cadeado de segredo, meu, de cheio de segredo, tem três botãozinhos, aquele mais complicado. Everton Ribeiro passou o pé em cima da bola, taxiou por ali de bico, ele bate para cima, entregando para o Alan vem, Flamengo transjoga pro Davi Luiz, botou de primeira pro Gabi, recolheu na entrada da grandeira, vai tentar perfurar, rabisco o chão pra lá, pra cá, no primeiro, botou para Tom Ribeiro, bateu na canela dele, sofreu pro goleiro, mas a intenção foi boa. Esse gramado é legal, porque você viu que a bola vinha, a feição, ela deu uma subidinha, deu na canela dele, Mendes. Foi culpa do gramado, não só no toque do Gabriel, como no domínio, na tentativa de domínio do Everton Ribeiro. O gramado atrapalhou duas vezes, mas enfim, a diretoria do Flamengo disse que não quer mudar, porque acha um absurdo colocar gramado sintético e não consegue dar conta nesse gramado do Maracanã. Vai entender. 0-0 para muito ruim. O Valdir, você prefere aquela grama mais alta ou aquela grama mais raspadinha? Aquela mais grande? Eu gosto da grama raspadinha. Acho que ela fica melhor para a bola rolar com mais rapidez, né? E um detalhe, o Bruno Espino, que calado é um poeta, criticou a grama sintética. Ele tem que tomar conta do quintal dele. Ele não joga grama, bola, pô. Né? Mas a grama do Maracanã tá horrorosa. É lamentável. Destruíram o Maracanã, né, amigo? Destruíram o Maracanã. Tem gente que a grama só serve pra comer mesmo. É, mas eu vou te falar. O Maracanã sempre teve, era o maior estádio do mundo e um dos maiores gramados do mundo. Hoje é um dos menores e um dos piores gramados. Eu vou te dizer a ordem aqui dos três gramados dos anos 80 e 90 pra cá. Primeiro, Serra Dourada. Segundo, Maracanã. Terceiro, Mineirão. Tô errado? Absolutamente certo. Serra Dourada, tu não tem jogo lá. Maracanã e Mineirão são sofríveis. Ontem até que o Abel Ferreira elogiou o gramado do Mineirão, né? Porque o Palmeiras ganhou. É verdade, sem dúvida nenhuma. Hora certa do Brasil! Confira comigo, torcedor brasileiro, Maracanã, 9h20 da noite, número 21 graus é a temperatura do Rio. Copa Libertadores da América rolando, o tempo passando! Acerta o seu pelo meu, muito bom. O tempo não para, Nacional. Marca pra você. Vintão do Primeirão, placar tá paradão. Ninguém é de ninguém no Maracanã, ninguém saiu do zero. O placar não é de ninguém. Flamengo e Olímpia 0-0. Eu também. Lado a lado com a galera aqui no Som Forte do Brasil, no Som da Nacional. Sábado tem mais para você. Sábado as emoções do Campeonato Brasileiro é a Série A. É Maracanã lotado. Sábado, 9h tem outro Maracanã lotado com a galera do Flusão diante do Palmeiras. Olha a bola de novo, encostada aqui pro Everton Ribeiro. Vai levantar a cabeça, tapa a bola para lá, vai rabiscar para cá. Não acha espaço para aplicar o golpe. Dançou, botou lá o gigante para dançar lá. O cara dançou ali, um tanguinho, entregando de primeira pro Arrascaeta agora. Deixou pro jogador que é o Ayrton Lucas. Direto pra linha de fundo, passou suviando Bruno Mendes. Chutaço do Ayrton Lucas, é isso, meu amigo. Se não tem espaço pra penetrar e você não consegue cruzar e não tem cabeceador no time, você tem que tentar chutar. Foi o que o Ayrton Lucas fez. Ele chutou essa aí, meu amigo, passou zunindo a trave do goleiro Juan Spínola. Ela saiu a tiro de meta favorável ao time paraguaio. 0-0 no placar da rádio do Brasil. Já tem como ir, rapaz. Agora, e é com o Gerson, Bruno Henrique e o Gerson. Olha lá formado o Petit Comitê, é tudo que os caras querem. O Bruno Henrique não leva recado, o problema é com o Bruno Henrique, não foi nada. Frescura. Foi nada, né? Foi pegar a bola, botou o pé ali pra matar, pegar a bola, pisou no pé do cara, mas isso aí caracteriza uma indisciplina, mas não a ponto de criar esse tumulto. Os caras estão ganhando tempo, Andrezão, pra que o árbitro não vai dar o final do primeiro tempo, é só isso. Ô André, isso aí no tempo de pelada lá no Mero chamava-se perfumaria. Combinado. É verdade, galera da perfumaria. Hoje em dia perfumaria é outra coisa. A bola tá ali pra zaga do Olímpia fazer a cobrança, foi mais confusão. É escanteio. Deu pros dois cartão amarelo. O juiz tá de sacanagem, só pode. O Torres e o Bruno Henrique. Aí tá na bola. Esse cidadão aí chamado Dario Herrera da Argentina, tá todo errado esse juiz aí. Todo errado, parceiro, já começou mal. E tudo que começa mal, termina mal. A não ser que o Flamengo balance o barbante agora, porque o Arrasca tá com ela lá no cantinho. Vem escanteio para a grande área. O momento é bom demais para o Flamengo. Vem ela para a boca do gol. Tá todo mundo esperando. Todo mundo está. Nação rubro-negra quer esse gol. Vem ele para a bola. Correu o Arrasca, botou para a cabeça. Sai o goleiro Espínola. Lindo lá fora. Ele foi quase na marca do pênalti para tirar. Wesley domina pelo Flamengo. Ele vem por ali. Vem tentando fazer a jogada. Pro lado esquerdo do gramado. Ela volta agora para o Alan. Alan levanta ele primeiro, entregando para o jogador. Caetano Lucas faz giro. O Flamengo gira a bola na entrada da grande área, encosta Everton Ribeiro, biliscou de primeiro para o Arrascaeta, agora vai tentar evoluir, jogada evoluiu do primeiro, tirou do segundo, botou para o bico da grande área, agora passou pelo primeiro, sobe de cabeça o Gamarra para tirar, ela fica na direita agora para o Wesley, vem com ela, dançou na frente do Flamengo, dá uma melhorada no último minuto, encosta a bola de primeira, Gerson deixou passar para o jogador que é o Wesley, devolveu para o Gerson, vem de novo, entrega de primeira até o Davi Luiz, vem caminhando, vem trazendo a bola, de primeira, encosta a jogada pelo centro ofensivo, larga de primeira, solta a bola para o Ayrton Lucas, voltou para Everton Ribeiro, levantou a cabeça, a bola é boa, a bola para ele, deixou para o Bruno Henrique, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, subiu o Espino na rua, Espino estava lá, goleirão foi lá no alto buscar Bruno Mendes. Exatamente, o Bruno Henrique fez a jogada característica dele, aquele arranque pela esquerda, ele tentou o cruzamento, só que aí o goleirão estava e saiu primeiro na bola, segue 0 Flamengo, 0 Olímpia no placar da Rádio do Brasil. É, meu amigo, tá todo mundo querendo vir pro camarote. camarote hoje está lotado, parceiro. Isso é sinal que tem muito serviço. A bola está ali dominada para o Wesley. Wesley domina, levanta a cabeça, rola macio de novo. Devolve para ele. Wesley. Alô, Celso Surubim, está em Taguatinga, ligado no futebol do Brasil. Torcedor do Vasco da Gama. Está sofrendo com o Vasco, nosso Mr. Magu. A bola está dominada ali atrás agora. Bem dominada com o Cancri. Tem salgadinha aí. Hoje tem, hoje tem. A bola está dominada para um jogador que é o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno domina na entrada da grande área do Olímpia. Pisa na bola e aí o Flamengo começa a se complicar porque os caras estão numa retranca dos infernos. Um 4-4-2 para cima do Flamengo. Impecável, que termina na intermediária. Ela volta agora, tem que ser um jogo estudado agora. Por isso, tá elétrico ali para variar o Jorge Sampaoli. Ele caminha uma maratona naquele pedacinho de tempo ali, ele caminha 18 quilômetros. A bola vem ali de novo na direita agora para um jogador que é o Gerson. Vai levantar para a boca da grande área. Falta definição no Flamengo. Ele domina, vai tentar o calcanhar, se livrou do primeiro, puxado, leva vantagem na jogada, agarrado. Encosta de primeiro agora para Davi Luiz. Davi Luiz tocou, entregando para Ayrton Lucas do lado direito da grande área. O gol do Flamengo tá esquentando no Maracanã. Ele rola, entregando pro Bruno Henrique. Devolveu forte demais. Faz a proteção ali, o Romanha, o colombiano Romanha. E apenas protege, ele é um paredão. É aquele armário de seis portas. O Romanha deve ser uma loucura, hein, Bruno Mendes? É, meu amigo, o Romanha, colombiano, foi ali e protegeu. Rapaz, até o Arrascaeta, que não é de abrir a boca no jogo, tá reclamando com o árbitro. O pessoal tá deitando e rolando no nosso querido Dario Herrera da Argentina. Segue 0-0, tiro de meta para o Olímpia do Paraguai. Futebol na Rádio do Brasil para você, 26, Valdir, 26 minutos, o Flamengo metralha e tá com a bola, mas aqui é negócio, o poder de definição uma coisa, deter a bola é outra, né? É verdade, e um detalhe, o Flamengo, os dois chutes perigosos que o Flamengo deu a gol, foram de dois laterais, um do Wesley, o primeiro chute ao 17, e depois do Ayrton Lucas. O Flamengo não consegue, o Gabigol não consegue finalizar, o Arrascaeta também, que é um belíssimo jogador, que vem de trás, mas está bem marcado, mas o Flamengo começa a melhorar no jogo, começa a botar mais velocidade e jogando mais pelo lado. Tem que tentar dessa maneira, que o Olímpia, você olha o time do Olímpia, está... Dos 10 que estão em campo, 9 estão atrás da linha da bola. Lançamento, mais um lançamento furado ali, não foi nem para o Gerson, nem para o Bruno Henrique, a bola foi para a linha de fundo aí, tá feia a coisa, hein, Bruno Mendes? Exatamente, o Flamengo está tentando pelo lado esquerdo, mas está forçando muito o jogo, e acaba errando os passes. O Arrascaeta olha ali para o Ayrton Lucas olha para o Gerson olha para o Arrascaeta, os três procuram se entender. Novo tiro de meta. Amigo, nenhuma pressa para o Spínola repor a bola em jogo. 0-0. Placar da Rádio do Brasil. Futebol no solo nacional, tiro de meta vai ser cobrado. Vem a batida de bola, vai cair para o campo do Flamengo. Espegando a Nacional, contando tudo isso e muito mais para você. Toca na bola do Bruno Henrique, botou para o peito, Arrasca, recolheu de primeira. Bergeton Ribeiro vem na dividida, chega, Gamarra primeiro da cobertura. Ayrton Lucas despeja de cabeça, ala vai brigar pelo meio de campo. A bola fica para o jogador paraguaio. Ela é dominada pela cintura esquerda do campo. Agora vem com ela, macia por ali o Torres. Torres, Ivan Torres alimenta, jogada pela cintura esquerda. Agora para Zabala. Zabala para, olha para ele, passa, entrega no comando do ataque agora. O Zabala, que é argentino, lateral esquerdo, joga no Olímpia e agora sofre uma falta. O jogador toca, deu toque de mão. Deu toque de mão, né, Bruno Mendes? Dessa vez acertou. O jogador tocou, a bola bateu na mão dele, ficou presa. E é bola pro Flamengo, que já saiu jogando. E o torcedor do Flamengo tá aflito porque não sai nada de bom até agora. Vem agora o Bruno Henrique, se desviou do primeiro. Entrada na grande área, agora arredondou de primeira, botou para Beto Ribeiro, lá direito na grande área. A bola é boa. A bola para ele curtir o jogador de primeira, até o Wesley. Wesley vem com ela, descarrega pro Gabi. Lá do outro lado tá livre. Gabi levantou pra Gerson, a bola é boa, Gerson cutucou junto com a zaga de cabeça, escanteio. Ela vai voltar, Bruno Mendes. Voltar, dividiu o Cardoso com o Gerson, a bola bateu por último na cabeça do Cardoso. O Gomes chega ali reclamando com o árbitro. Fato é que está marcado lá pela esquerda. O Pablo e o Rodrigo Caetano no aquecimento, alguém sentiu alguma coisa, hein, André? Arrasca, driblou ali, não pode ser agora, fumaça de gol, levantou direto pela boca no gol, passou por todo mundo, chega, Gamarra bota para a linha de fundo, é novo escanteio, e a torcida do Flamengo cresce no Maraca, Bruno Mendes! Exatamente, cresce, que é mais um escanteio, essa vez se com o Fabrício Bruno, se com o Davi Luiz está voltando de contusão, o Gabigol está na direita para fazer a cobrança do escanteio. Vai meter a canhota na miniatura, 29 no primeiro tempo, lá vem o Gabigol, está ali preparado para levantar, correu para a bola o Gabi, estendeu de primeiro na boca do gol, só na minha zaga para rasgar, de qualquer maneira vai ficar para a briga do Ayrton Lucas, mergulhou na primeira, segunda, ficou com tranquilidade ali, rouba a bola, olha que contra-ataque, vem esse, ela vem junto, sofre uma falta, dura e vem cartão, Bruno Mendes. Agora vem a volta, né, o Fabrício Bruno voltou, me parece meio que manquitolando ali, o Fabrício Bruno, não sei se é, ele geralmente é um jogador mais veloz, E aí o Fernandes, pela falta no jogador Alan, tomou cartão amarelo pelo lado do Olímpia, dois para cada lado. Torres e Fernandes pelo lado do Olímpia, Alan e Bruno Henrique pelo lado do Flamengo, Andrezão. Agora ele está satisfeito, tem o cartão por dois lados. É, agora tá bom. O Davi Luiz e o Fabrício Bruno até trocaram de lado, agora eles trocaram. Vamos ver quem é que tá. Eu achei o Fabrício Bruno meio estranho, viu, Andrezão? É, estão aqui embaixo à esquerda das cabines, aquecendo ali o Rodrigo Caio e o Pablo também. Vamos ver o que está acontecendo aí. Hora certa do Brasil! Confira comigo, galera, são 21 horas mais 30 minutos do Rio de Janeiro, 21 graus é a temperatura do Maracanã. Esta é a Copa Libertadores da América em busca da glória eterna. A vida rolando e o tempo passando. Gerson botou ela, ficou com ela, chicoteou, toque de cabeça na zaga, para de fundo, escanteio, eu confiro 30 no placar da mais querida. Nacional. Tá tudo igual, Flamengo e Olímpia 0-0. Ah, quali liga, sucesso, vem escanteio aí para dentro da grande área. A nação rubro-negra quer a rede balançando. Eu também estou afim de ver a rede balançar no Maracanã. Vem bola para dentro da grande área, continua o tumulto lá. A coisa está feia, agora o auxiliar está ali conversando com a Arrascaeta. No ouvido dele, que é o Juan Belatti, que também é argentino. Vem ela para o botão do gol, Arrasca bateu na miniatura, subiu a zaga, voltou para ele. No capricho, Arrasca, capricha, sai, capricha que sai, levantou para a boca do gol, espalma o goleiro, sofreu de novo para o Gabi, voltou de primeira, para o jogador que é o Wesley, costurou, driblou primeiro, segundo, derrubado na entrada da grande área, o Arthur deu na bola, ainda tomou a dura do zagueiro lá, vem contra-ataque do Olímpia por aqui, Bruno Henrique vem na perseguição, aperta uma, duas vezes por ali, rouba a bola, Everton Ribeiro bota no chão, vai entregar no meio do caminho, se livrou do primeiro, segundo, tá. Opa, esse número 3 deu um tapa por trás do Bruno Henrique, bateu no tornozelo dele. Não foi uma jogada violenta, mas é para cartão, Bruno Mendes. Foi visivelmente, cara, vou bater nele para ele não seguir. O árbitro, assim, não adianta dizer que ele já perdeu o mundo do jogo, isso desde os 40 segundos que o árbitro já perdeu. É toda hora todo mundo reclamando, é toda hora todo mundo falando no ouvido dele. Agora, o árbitro que apita, isso é falta claríssima para cartão. Claríssima para cartão, não tem nem o que dizer. Mas o árbitro, meu amigo, ele é fraco, ele é muito fraco, Andrezão. É, meu amigo, era outra falta para cartão amarelo. O juiz está complicando o jogo, hein, Valdir Luiz? Esse cara está complicando o jogo. Ele é muito ruim, já perdeu o comando há muito tempo, mas não tem culpa, não. Culpa de quem escalou ele. Porque o cara totalmente preparado para um jogo desse. A gente sabia que o será time... Será que ela tem um Seneme sul-americano, não? Deve ter, porque o André, todo mundo sabia. Quem vem jogar contra o Flamengo no Maracanã, sabe da qualidade do time do Flamengo. Então, tem que ter um hábito, que tenha pulso, porque o adversário, ainda mais o Olímpico, que é um time limitado, vem para não jogar e não deixar o Flamengo jogar. Porque se ele jogar, vai tomar um chocolate, que o time do Flamengo é muito melhor. Então, ele vem para não jogar. Então, tem que ter um hábito que seja rigoroso, que saiba dominar a parte disciplinar, seja bom tecnicamente para evitar isso. Porque ele acaba irritando todo mundo, o torcedor, o Flamengo, o próprio Olímpia e todo mundo. Então o jogo tecnicamente é muito ruim. Primeiro que o Olímpia não deixa o Flamengo jogar. E segundo, o árbitro está complicando. Muita faltinha, sabe? E eu vou falar uma coisa aqui, que eu sei que muito torcedor do Flamengo vai concordar comigo. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, de quem é culpa de não colocar, de deixar o Pedro em casa? É do Sampaoli ou do Marcos Braz? O Pedro errou de não ter aquecido. Mas você não relacionar o Pedro com o jogo, você está punindo o time, o clube, meu caro André. É verdade, concordo plenamente com você. 33 agora que vai se levantando o capitão do time do Olímpia. Tomou. O Ortiz levou até que enfim, hein, Bruno Mendes? Levou o cartão amarelo. Aí deve ter sido avisado pelo quarto árbitro. Os caras dão sempre um jeito, né? Andrezão, na Libertadores, o Atlético Nacional faz 1-0 no Racing Clube. Zapata, 1-0 pro Atlético Nacional. Tá certo. Tá ali agora para voltar. O cotovelo dele tá ralado, tá saindo sangue ali no cotovelo direito. Levou uma pancada também com um cabeção. Ele não acredita, é só um amigo nosso aí da produção. A bola vem voltada ali de primeira, entrada na grande área. Vai dominando para Gerson, levanta a cabeça de primeira, solta, entregando para Arrasca. Botou lá na canhota para Ayrton Lucas. Tá na hora do gol, Mengão. Tá na hora do gol. Arrasca levantou para a boca do gol para Wesley. Perdeu o contato com a miniatura, saiu direto para a linha de fundo. É só tiro de meta, Bruno Mendes. Foi muito forte na bola o Arrascaeta. Ele tentou o lançamento, buscou em profundidade para o Wesley, que não alcançou a bola. Tiro de meta para a equipe do Olímpia. Vai ser cobrado por enquanto 0-0 para a placar da Rádio Nacional. E aí vem aquela pergunta que todo narrador adora fazer para o comentarista, né? Que é para botar ele na situação. E aí? Olha, André, o Flamengo tem que tentar alguma coisa. O Flamengo tem que tentar uma maneira de furar esse bloqueio. É, tem um time de qualidade, mas o time começa a se irritar. Primeiro tem que ter calma, tem que ter, ter tranquilidade, que é muito superior, e que se continuar forçando pelos lados, o gol sai. Não pode o Flamengo se irritar, jogador se desesperar, e a hora do torcedor apoiar. Porque o Olímpia não veio para jogar, o Olímpia veio para se defender, André. É verdade, Gabi domina pelo Flamengo, circula dentro da linha divisória do gramado, botou no buraco, entregando para Gerson de primeira, partiu Bruno Henrique pelo centro esquerdo, o gramado vai na cola dele, o jogador já trocaram o marcador lá para evitar, outra vez cutucaram o Bruno Henrique, ela sobra de novo ali pro Gabi, Gabi levantou a cabeça, entrega de primeira para Fabrício, Bruno botou para Everton Ribeiro, deixou, perdeu o contato, e assim roubou de novo, buscou, o gramado tá terrível, prejudica demais o toque de bola do Flamengo, encosta de primeira agora para o Wesley, se livrou do primeiro, do segundo, ainda tem gente que critica o Wesley, em levantamento para a boca do gol, rolou na entrada da grandeira, tá bom agora, de primeira pro Gerson, meteu a letra, a bola botou, entregando pro Bruno Henrique, Flamengo tá na porta do crime, volta a bola agora pro Arrascaeta, vem de costas pro gol, 35 no meu, ele rola de novo, entregando do Davi Luiz pro Arrasca, Arrasca domina, Flamengo tem um problema gigante pela frente, uma tranca, um ferrolho, uma porteira enorme, uma barreira incrível para ultrapassar, que é a retranca do Olímpia, tá impressionante, até o atacante tá no início da grandeira, tabelada de bola, roubou, na entrada, falta no Bruno Henrique, por um passo não é pênalti, Bruno Mendes! Por um passo não é pênalti, tá marcado por lá o Dario Herrera, falta em cima do Bruno Henrique, e foi fora da área, a falta é perigosa. Ela, meu amigo, nem um passo, é um pé da área pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Flamengo. Quem sabe agora tem Fabrício Bruno, tem Davi Luiz, o próprio Bruno Henrique. Ele cabeceia muito bem, o Gerson já fez gol de cabeça. E o Georgiano de Arrascaeta está ajeitando a bola. E também a chuteira, vem ele aí, atenção torcedor do Flamengo, aumentando o volume do rádio comigo, Flamengo precisa do gol, Flamengo precisa do gol ainda no primeiro tempo, para dar sua avisada, porque a retranca é forte demais, a retranca é forte demais, a comissão técnica está gesticulando para marcar homem a homem, um colado no outro, homem a homem, estão pedindo lá, homem a homem, colocando os dois dedos indicadores, juntando um no outro, é homem no homem. Ele quer marcação individual dentro da grande área para evitar qualquer tipo de problema. Não quer tumulto, o treinador Francisco Arce da equipe do Olímpia, vem bola para dentro da grande área. Galera do Mengão está atenta, está aflita, está nervosa no Maracanã, 37 o tempo, castiga o Flamengo, vem bola de novo para o Gabi, colocou o goleiro, vem por baixo, Bruno Henrique, não toca não, Bruno Henrique, estava impedido na meia e não tocou na miniatura. Estava impedidaço. A bola voltou de primeira para o Arrascaeta. Arrascaeta encosta. A bola ficou ali. De novo botou no costado para o Heitor Lucas. Vibrou. Pé direito. Bateu travado. A bola sobrou de primeira para o jogador que é o Fabrício Bruno. Brigou uma, duas vezes. Chega para tirar de qualquer maneira o Romanha. E é falta. E caindo aqueles 2,5 metros no chão, hein, Bruno Mendes? Chega a sentir a bala aqui. Pois é, caiu o grandalhão colombiano lá no chão. Está sentindo nada. Vai se levantar. Para mim também não foi absolutamente nada. Jogada normal de partida. Impressionante como esse ato apita campeonato argentino, meu amigo. Porque lá a porrada come e ninguém fala nada. Ele está apitando o jogo realmente como um árbitro brasileiro. E aí marcou uma falta, o cara está lá no chão, o tempo vai passando. E aí, meu amigo, 0-0 placar da Rádio do Brasil, Andrezão. Tá certo. Ele está marcando lá que a meia está rasgada. Mas o problema é o seguinte, com as chuteiras hoje de trava de alumínio, se passar raspando, não tem jeito. Não precisa nem atingir, basta só raspar para rasgar a meia. É complicada. A bola favorece a equipe do Olímpia. É para o goleiro Juan Spinola correndo para a bola, bateu de perito, ela subiu, vem caindo para o campo do Flamengo aqui pelo setor direito, Fabrício Bruno mergulha de cabeça, despeja, ela fica no meio para Ortiz, Ortiz domina, entra o Arrascaeta, ele faz tabela de bola por ali com o Gomes, volta atrás agora de primeira por ali, vai fazer a jogada, ela vem com o Gamarra, prefere voltar atrás com o goleiro Spinola, Spinola vai ter que sair com o pé direito na bola, bateu de perito, a bola viaja para o campo do Flamengo, sai da canhota agora, ela sobra legal para o Torres, levantou a cabeça de primeira, botava no comando do ataque, sai a bola para ali de lado, é lateral para o Flamengo, já foi inclusive cobrado, ela para o Alan, ela domina 39 no primeiro tempo, 0 a 0. 0, placar teimoso no Maracanã. Flamengo, ela sobrou, vinha na entrada na grande área, vinha pro jogador que era o Wesley. Ele vem de surpresa, toque de cabeça, Torres de cabeça, aliviou o perigo da boca do cobre, só para trás agora, volta no Torres aqui, ele tabela com o jogador que era o Gamarra. Torres vem, puxa a bola para lá, para cá, volta agora, entregando de primeira atrás pro Gamarra, volta pro goleiro, o Spindola vai ter que sair com o pé direito por ali, vai ter que bater, ele vai correr pra bola, ameaçou na primeira, vai oferecer jogando com o jogador que é o Romanha, pelo lado direito, o colombiano se manda para lá, um gigante colombiano correu pra bola, botou nas costas, a zaga muito forte, ela saiu pra linha de lado da lateral, que favorece a equipe rubro-negra. Hora certa do Brasil, 9h40 no Rio, girando o placar do Brasil. Esta é a Copa Libertadores da América, em busca da glória eterna, que tá rolando, e o tempo passando. Bom, muito bom, acerte o seu, pelo meu tempo não para, Nacional marca para você, 40 do primeirão, placar tá paradão. Tá tudo igual no Maraca, galera, Olímpia e Flamengo, Flamengo e Olímpia 0-0. Futebol é nacional, futebol é nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfone do Brasil, anunciando para sábado, Campeonato Brasileiro, tem Corujão, a Corujão na Nacional, a Sessão Coruja, 9h do sábado, tem o Flusão diante do Palmeiras, é jogão de bola, Felipe Rangel cadenciando para você, ao lado do Mário Silva, ao lado do Rodrigo Ricardo, do Bruno Mendes, na cobertura esportiva do Brasil, e domingo estaremos em Belo Horizonte para as emoções do gigante da Pampulha, estádio Governador Magalhães Pinto Mineirão, vamos seguir o líder do Campeonato Brasileiro, tem Cruzeiro e Botafogo, eu, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e Rodrigo Campos no Show de Bola Nacional. E semana que vem tem muito jogo para você. Terça-feira tem o jogo de volta, News Old Boys e Corinthians na Argentina, lá em Rosário. Quarta-feira, as emoções de Palmeiras e Atlético no Allianz Parque. Quinta-feira tem Olímpia e Flamengo no Paraguai. E é jogo atrás de jogo, emoção atrás de emoção. São competições sul-americanas importantes que a Nacional está acompanhando para você em todo o território brasileiro. Despegando Valdir Luiz, olha, se continuar um jogo desta maneira, teremos um saudoso 0-0, salvo conduto no segundo tempo, de que aquele que está em liberdade condicional faça alguma coisa. É, se o Sampaoli for um treinador com uma boa leitura desse primeiro tempo, ele pode acertar alguma coisa no intervalo e o Flamengo conseguir furar esse bloqueio. Do contrário, vamos perdurar o 0-0 aí para o torcedor do Flamengo. É muito ruim, porque lota o Maracanã para ver um grande resultado, mas até agora você vê que a proposta de um é diferente de outro. O goleiro do Flamengo, 42 minutos, não tocou na bola ainda, nem com os pés, hein, o Matheus Cunha. A bola fica ali pro jogador que é o Bruno Henrique, trepou nas costas do jogador, fez cavalinho, mas foi falta. Upa, upa, upa, Bruno Mendes. Cavalinho Lazão fez falta ali em cima do Bruno Henrique, já cobrou, tem pressa o Flamengo, que é um gol, ainda no primeiro tempo. É, meu amigo, Robertão tá preocupado ali, tá preocupado, Robertão, tá preocupado com o seu Flamengo. Flamengo não chega, não machuca, não incomoda, ela fica na direita agora, quem sabe agora com o Gabi, dominou na entrada da grandeira, fez o giro, contornou, a bola botou de novo, em bicicleta para tirar o Torres de qualquer maneira, sobra aqui atrás para a zaga do Flamengo. O Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, vai passar o primeiro tempo com o uniforme, sentar sujinho, como disse o Valdir Luiz, tá limpo, vai ficar limpinho. Ela ficou ali primeira e entregando para o Bruno Henrique, fez o giro, contornou, acha o espaço para bater, bateu travado com a bola. Flamengo começa a criar aquela ansiedade. Entrada da galera, cruzou para o boca do gol, a zaga despejou de primeiro. Wesley, o Gerson, dominou, soltou para o Wesley no bico da grande área, botou de calcanhar para o Gerson, vai queimar, ela vai, bomba, espalma o goleiro. Para escanteio, ela ia lá, Bruno Mendes. Ela ia morrer no cantinho. Belo chute do Gerson. Foi buscar o espírito no escanteio pelo lado esquerdo. Arrascaeta tá na bola. É, galera do Brasil, o bicho quase pegou. Quase que a bola foi lá, galera. Escanteio pro Flamengo, bola cruzada. Bate de novo na zaga. É novo escanteio. Arrascaeta vai se preparar para a cobrança do escanteio. Eu confiro para você, torcedor do Brasil. 0-0. É o placar nacional. Arrasca vai para a miniatura. Vai levantar para a boca do gol. Quase o Flamengo beliscou. Ele correu para a bola, redondou ele primeiro na boca do gol. Subiu de cabeça o Torres para tirar. Recupera ali o Alan. Botou para a galera. Vem o Torres e o jogador que era o Romanha. Sobrou agora. Ah, pro jogador que era o Arrascaeta. Chutou e o Gerson livrinho na direita. É ansiedade, Bruno Mendes. Ele agora não deu uma de Arrascaeta. Se fosse o Arrascaeta, é um jogador clássico. Ele pegou e deu um chute forte na bola. Ela passou muito longe. Andrezão, o Bragantino sai na frente do América Mineiro da Independência. Gol contra do Éder. 0 para o América Mineiro, 1 para o Bragantino, oitavas de final, Copa Sul-Americana. Beleza pura, pois é, ainda bem que o Bruno explicou, não é campeonato brasileiro não, galera. É o massa bruta diante do coelhão lá, Sul-Americana. E a tia tá na bronca, hein? Esperando ela só contando tudo pra você. Cuspindo a abelha africana. Passaram a régua. A bola tá ali dominada. Vem pro toque de primeira. Vem na dividida. Lançamento nas costas. Essa zaga. A bola muito, muito, muito forte. O Wesley vai chegar junto. Bota pra escanteio. Era só proteger. O Wesley é bom jogador. Muito bom jogador, inclusive. Tem sido um destaque do Flamengo, Bruno. Mas falta rodagem pra ele de usar a malícia dessa bola. Ele só seca porque o cara não ia chegar. Falta amadurecimento pra ele. Isso aí ele tá ganhando ao longo do tempo, não só na convivência, como também jogando. O Mateuzinho está no banco hoje, volta, está voltando hoje o Mateuzinho. Escanteio pelo lado direito, o Fernandes está na bola. Dois laterais voltando, um é o Ayrton Lucas que estava contundido, volta hoje que o Felipe Luiz está tá no DM. Vem cruzamento agora para a grande área, toque de cabeça, na trave! E não estava impedido não, porque eu tenho a sensação que um jogador do Flamengo está dando condição na pequena área. A bola beija caprichosamente a trave e o Bruno Henrique dominou. Entrada na grande área, vem a zaga para tirar na primeira. Recolhe na categoria. O Arrasca perde a dividida na segunda, vai com o pé mole. É o Bispo pegando o Nacional contando para você. Explodiu a trave no Mengão aí. Explodiram a trave no Flamengo. O Flamengo vem no contra-ataque, os caras estão abertos. A bola é boa pro Arrasca. Derrubado na entrada na grande área. O árbitro vai dar a falta lateral. É no chão, parceiro. É falta em cima do Arrascaeta aí, Bruno Mendes. Falta pro Arrascaeta, ele tá com pressa. Calma também nessa hora, não adianta bater com pressa e fazer qualquer coisa. 4 de acréscimos, hein, Andrezão? 4 minutos de acréscimo, Bruno Mendes acrescenta pra mim, vamos a 49. Vamos a 49, ele tá tirando aquele spray ali, que foi criado no Brasil. O inventor desse spray, que é colocado na grama pra fazer a marcação da barreira, da bola, é brasileiro. Isso aí surgiu no Brasil, esse spray aí, que hoje o mundo inteiro, e um tempo foi proibido de ser usado aqui. Não, é porque ficou numa briga de patente, e aí por isso parou de ser usado, aí até que se resolveu o problema. Então tá bom, explicado o Bruno Mendes, que entrou na área social aí pra resolver a pinimba. Tá tudo certo, Arrascaeta e o Everton Ribeiro, como sempre os dois estão na miniatura. Flamengo vem, a falta é perigosa na entrada da galera. Flamengo precisa do gol, corrida de bola, batida direto pra boca no gol. Fabrício Bruno meteu a testa dela, estourou em cima. Estão pedindo toque de mão, mas pra mim não foi não. Agora preciso rever o lance no monitor, mas a princípio não houve nada. O Alan vem ali pra zaga do Flamengo, dá coxa pro terreno, amaciou com carinho, bota lá atrás pro Matheus Cunha, vem de novo pra bola. Solta ali primeiro, entregando pra canhota agora pro Alan. Ana vem dominando por ali, devolve para o Matheus Cunha domina no sistema defensivo do Flamengo. Ele sai para o jogo, agora vai encostando a bola. Já o José Alves vai colocar 47 no seu rádio. Ele encostou de primeira para o Arrascaeta. Rola a bola, 47 minutos. Coloca o Zé no microfonaço no Brasil. Ela fica de novo descarregada agora para o jogador que é o Gabi. Gabi dominou, circundou a bola, botou de primeira para o Arrascaeta. Voltou a jogada, entregando para o Alan. Solta de primeira agora para o Fabrício. Bruno domina, o Everton Ribeiro pede, recebe na direita. A bola é boa para ele, dominou, calcula, dribla primeiro, rabisco. Piscou, balançou o corpo, soltou para o Wesley, tentou a jogada, já está embaçado o ataque do Flamengo, está congestionada a parada, por onde o Flamengo entra, está engarrafado, parceiro, ele levanta a bola do outro lado, muito forte, virou, a bola para o jogador que era o Ayrton Lucas, tem que seguir a cartilha, Bruno Mendes, está na lateral, toca no meio, passa para a ponta. É, mas o... Ah não, desculpa, a não ser que o Flamengo tenha um gesto que é anterior, aí vai botar de onde tiver. Não, mas o Flamengo inverte muito bola de zagueiro para lateral, isso é... Faz parte do jogo do Sampaoli. Dessa vez o Fabrício Bruno errou demais. O passe forçou demais. Lateral que já foi cobrado pelo Olímpia do Paraguai. Vem o jogador do Flamengo, que é o Alan. Toca de cabeça por ali. Vem pro toque de bola. O Valdir, um dado para você aí. O Matheus Cunha passou desses 48, vamos a 49 minutos. Vai acabar o primeiro tempo. 21 minutos sozinho no campo do Flamengo. É, solitário. Solitário, porque agora que o Olímpia, nos últimos 5 minutos, é que deu um ataque perigoso, teve esse chute do Gonzalez no travessão, mas é muito pouco. O Olímpia vem para se defender. O Flamengo é que tem que se acertar. Vamos ver se no intervalo, e num jogo como esse, um jogo complicado, um jogador, um artilheiro, faz falta, né? Mas o Nilo Pedro... Bora, vem de novo. Bruno Henrique tentou botar na frente, mas não deu não. Chega primeiro na cobertura. Sai a zaga. Vem rasgando por ali pelo lado esquerdo do gramado. Manha rasga de qualquer maneira. E o Abra aponta o centro do campo. Fim de papo da mais querida do Brasil. Algumas vaias do Maracanã. Flamengo e Olímpia 0-0. Mendes. Final de primeiro tempo. Flamengo vai empatando com o Olímpia em 0-0. Jogo difícil, escamado para o Flamengo. Mas isso é Libertadores, meu amigo. 0-0 nesse primeiro tempo. Caso o técnico Jorge Sampaoli queira alterar o Flamengo, ele tem como opções no banco de reservas um Santos, 17 Rossi, 2 Varela, 34 Mateuzinho, 3 Rodrigo Caio, 30 Pablo, 8 Thiago Maia, 48 Igor Jesus, 29 Vitor Hugo, 22 Luiz Araújo, 11 Everton Cebolinha, 38 André. O técnico Francisco Tchiquiasse tem relacionados do banco 13 Frutos, 2 Arte, 26 Barreto, 29 Salazar, 8 Hugo Quintana, 18 Sebastião Quintana, 27 Martínez, 28 Romero, 35 Diego Torres, 38 Alan Cano, 9 Facundo Brueira e número 24 Brian Montenegro. Final do primeiro tempo, Flamengo 0, Olímpia 0 e ele volta. Comando, Show de Bola Nacional, o de todas as ondas. Com Paulo Meirelles, o Moró modulando graves, médios e agudos nesse intervalo de jogo. Quero saber do Baldinho Luiz qual será o seu destaque daqui a pouco, hein, capitão? Um time que não consegue fazer gol, mas o treinador tem que arrumar uma estratégia para mudar esse esquema pro segundo. Como vai então, Andrezão? Taça Libertadores da América, além de Flamengo 0, Olímpia 0. Intervalo de jogo lá em Medellín, o Atlético Nacional vai vencendo o Racing Clube por 1-0. Copa Sul-Americana mais cedo, o São Paulo foi até a Argentina e perdeu para o San Lorenzo por 1-0. Intervalo de jogo no Independência, o Bragantino vai vencendo o América Mineiro por 1-0. Copa do Mundo Feminino de Futebol, hoje tivemos a definição do último grupo. A Alemanha acabou ficando de fora, empatou com a Coreia do Sul em 1-1. Marrocos venceu a Colômbia 1-0. E aí as alemãs, bicampeãs do mundo, ficaram realmente de fora das oitavas de final. Tem os seguintes duelos: Suíça e Espanha, Holanda e África do Sul, Japão e Noruega, Suécia e Estados Unidos, Austrália e Dinamarca, França e Marrocos, Inglaterra e Nigéria, Colômbia e Jamaica. Infelizmente, o Brasil está fora dessa aí também. Campeonato Amapaense, o Independente, finalzinho de jogo, vai vencendo o trem por 3-0. E vamos saber dele o que foi esse primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais de Flamengo 0, Olímpia 0, está valendo vaga nas quartas de final. Jogo difícil, escamado para o Flamengo contra o Olímpia. Ele vai contar tudo o que foram esses primeiros 45 dos 90 que serão jogados ainda no Maracanã. O comentarista que sabe o que diz. Me amarro nesse timão. Valeu, meu caro Bruno Mendes e ouvintes ligados nesse Show de Bola Nacional. Olha, se eu fosse o Marcos Braz ou o Sampaoli, estaria muito preocupado. Porque se terminar 0-0... vai ter muita gente dizendo: por que não colocou o Pedro no banco de reservas? Não é que o Pedro seja um fenômeno, não é, mas é um baita centroavante, é artilheiro nato, sabe fazer gol. E num jogo como esse, você não tem um jogador com a característica do Pedro, artilheiro da Libertadores do ano passado, simplesmente porque ele não aqueceu no último... E foi agredido de maneira covarde. Quer dizer, ele foi agredido fisicamente, está sendo agredido moralmente agora. Porque qual a explicação? Ah, ele faltou o treino de segunda-feira. Faltou o treino de segunda-feira, vários jogadores faltam. Mas o Pedro pagou uma conta. E eu não sei, para mim, ninguém me falou nada. Tá? Eu vou continuar falando aqui na minha cabeça, ninguém falou nada. Mas tem dedo do Sampaoli. E o Marcos Braz, que é o vice-futebol, não tinha que dar esse respaldo. Se deu 5% de multa, pô, deu 5% de multa é brincadeira. Ou você dá 10, dá 20 e diz assim: olha, Gobo, então, você faltou o treino, você está errado, você foi agredido, você está certo para a polícia, para a justiça, dano moral, agressão, 129, tudo que tem direito. Mas você errou de ter não ido para o aquecimento e ter faltado o treino. Vai levar 20% de multa, vai em casa, pega a sua bolsa e vai concentrar e vai jogar. E vai ficar no banco. Pronto. Mas aí os caras, para fazer média com o treinador argentino, esse andarilho, que um é andarilho, né? Anda para lá e para cá, que é um débil mental. E o Flamengo não tem nada. O Flamengo não tem qualidade individual. qualquer treinador um pouquinho inteligente, com equilíbrio, arma esse time. Mas você, não adianta você repetir a escalação que deu certo nos últimos tempos, não diria nos últimos 4 anos, mas do 19, 20 e 21. Ano passado deu certo com uma outra formação. Mas não adianta, você tem que dar padrão ao time. Você tem que dar padrão. Ele não tem padrão. O Flamengo é um time, ultimamente, que vive do talento individual. Porque esse treinador é extremamente fraco. Fraco. Olha, como diria um amigo meu, é uma mentira de treinador. Mas a diretoria gosta. Trouxe uma comissão técnica inteira, São Paulo e seus blue caps. E o Flamengo faz esse primeiro tempo sem saber jogar. Porque o Olímpia, a gente sabe, o Arce é um bom jovem treinador, foi um grande lateral direito, jogou no Palmeiras, na seleção do Paraguai, jogou no Grêmio também, foi campeão, ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores para os dois clubes. Excelente jogador como lateral direito, um dos maiores laterais que eu sabia cruzar. Ele, Paulo Roberto, um grande lateral, botava o Jorginho, lateral que botava na cabeça do o Leandro, eu nem digo, o Leandro está na faixa de Carlos Alberto, esse pessoal de patrilha bem alto. Mas era um bom lateral, cruzava bem, mas como treinador ele sabe das limitações do seu time. O que, que ele fez? Ó, não vamos deixar o Flamengo jogar, o Flamengo não vai jogar. Vamos fazer uma linha de quatro, às vezes alternando com uma linha de cinco, só com um no ataque. Os laterais não passam no meio campo de maneira nenhuma. Os dois laterais, o laterais à moda antiga, não passam no meio campo. Os dois zagueiros, altos, bom no jogo aéreo, fortes, bom no combate direto. Dois volantes, dois meias que se tornam dois volantes. Um deles sai para o jogo, que é o Fernandes. Os outros ficam posicionados lá atrás e eles esperam o Flamengo. Flamengo, esse menino Wesley, eu até alguns jogos atrás, eu fiz até uma crítica a ele, mas nos últimos 3 jogos ele está voando. E eu sou daquela... Eu tenho, por norma no meu trabalho, eu analiso o momento. O momento dele é maravilhoso. Nos últimos 3 jogos do Flamengo ele arrebentou. No jogo contra o jogo da Libertadores que eu fiz, agora no jogo do Atlético Mineiro, tá voando. Então aproveita a velocidade do garoto. Só que ele não tá conseguindo ir no fundo. Por que ele não consegue no fundo? Porque o Everton Ribeiro tá do lado dele ali. E o que acontece? O Everton Ribeiro tá... E tem que vir para o Flamengo para dar o corredor para ele tentar o fundo. E ele não consegue fazer isso. Ele não consegue no fundo, ele pega a bola e vem para dentro. Por quê? Tanto Everton Ribeiro como Gerson se posicionam do lado direito, tem que jogar, fazer um 2 com o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique fica aberto, ele vem pela meia. Então tem que haver uma inversão. O Bruno Henrique traz o lateral para acompanhar ele e dá o corredor para o Ayrton Lucas. A mesma coisa tem que fazer o Everton Ribeiro, dar o corredor para o Edson, que é o caminho. O Gabigol não deu um chute no gol. Everton Ribeiro também. E o Arrascaeta também não deu um chute no gol. O Flamengo deu 3 chutes no primeiro tempo. 3. Isso é muito pouco com um time da qualidade que tem o Flamengo. E como é o futebol? Quase que leva um gol. Futebol é impressionante. Não adianta você... Aí os Nutellas... Não, porque o Flamengo teve posse de bola de 70%. Não resolve nada. Ó. Posse de bola não altera o placar. Posse de bola, aquele cara que namora não casa. Não resolve nada. Tem que chegar lá e definir. Não adianta tocar a bola para trás. Ah, eu tô com a posse de bola, mas estou jogando para trás. As pessoas falam do time do Fernando Diniz. Só toca para o lado e para trás. Quer dizer, o time de uma nota só. Será que a seleção brasileira vai sair com ele assim? Jogar para o lado e para trás? Então, toque de bola é bom quando você tem objetividade. Você tem que ser vertical. Não adianta você... Claro, você está ganhando o jogo, segura, toca para o lado. Diferente. Mas num jogo como hoje, não adianta você ter a posse e não definir. O Flamengo deu 3 chutes no gol. Um do Wesley... Por cima, uma bola que ele veio por dentro, tabelou e meteu de perna direita por cima. Um do Ayrton Lucas, que foi uma pancada de perna esquerda, passou rente à trave. E a única defesa que fez o goleiro Spínola, que não é o Rafael Spínola, mas é o Spínola, ele fez uma defesa no chute do Gerson. Aos 39 minutos que ele fez uma defesa. Não foi uma defesa difícil, não. Não foi aquela defesa que tu diz que, oh, a bola entra. Não, ela foi na direção do gol, se esticou e, para não se comprometer, colocou para escanteio. E como é o futebol? Aos 45, quase que o Olímpia faz 1-0. No escanteio que foi cobrado, a bola pererecou e o Fernandes bateu de chapa, a bola explodiu no travessão. E o gol teria validado, porque não houve nada. Você já imaginou? Aí como é o futebol, é isso, amigo. O adversário ataca, ataca, ataca, tu vai lá e faz o gol. Essa é a proposta, uma cabeçada, ganhou na cabeça do Davi Luiz o camisa 62 Ortiz. E aí o Gonzalez bateu, a bola explodiu no travessão. Viraria 1-0? Seria injusto, mas o futebol não premia a justiça. Futebol pune erros. E o futebol ele pune erros e premia o talento. Então o talento faz a diferença. Então 1-0 seria injusto? Seria, mas se acontecesse 1-0, seria competência do Olímpia, que veio com uma proposta e não arredou pé nessa proposta. Tanto é que o goleiro do Flamengo só veio tocar com os pés na bola a partir de 40 minutos. Agora, o jogo está 0-0, é um resultado ruim, é, porque você vai jogar no Maracanã. Mas o Flamengo é menor em qualquer situação. Eu não vejo o lado, tem o copo cheio e o copo vazio. Os pessimistas vão falar, ah, tem que ganhar de qualquer maneira, que lá é complicado. Não é por aí. Lá vai ser diferente. Por que que vai ser diferente? Porque lá, com o apoio da torcida, o Olímpia vai jogar. E se ele for jogar de igual para igual com o Flamengo, ele leva o sacode, que o Flamengo é muito melhor. Hoje, ele tem um projeto de empatar, para chegar lá e jogar em condições iguais com o Flamengo. Se vai ganhar outro departamento. Pelo menos, se ele empatar os dois jogos, ele vai para o pênalti. Mas o pênalti é uma situação extremamente... que você não te garante nada. Quem garante vai ganhar nos pênaltis? Então, a proposta do Olímpia, até pela qualidade do time do Olímpia, é se defender. E a do Flamengo, evidentemente, é tentar a vitória. Agora, é que eu digo sempre, a gente conhece o treinador nos momentos difíceis. Quando ele tem conhecimento, quando tem leitura de jogo. Esse jogo aqui, eu não sou nem amigo do Pedro, mas eu acho que o Flamengo foi prejudicado por não relacionar o Pedro pro jogo. Que é um jogo que você tem dois centroavantes, pô. Tem um menino, o André, tem 19 anos, é um menino que veio da base. Você vai botar o garoto pode entrar e arrebentar. Pode. Mas pode também não tocar na bola. Aí, eu quero ver quem vai perguntar na coletiva hoje pro senhor Jorge Sampaoli, se foi ele ou foi o Marcos Braz ou o Ascone do Marcos Braz, que é o Bruno Spindel, se não vai. Por que o Pedro não foi? Alguém tem que responder. Ah, porque ele cometeu uma disciplina? Disciplina manta, quem está sendo punido é o clube. Me lembro uma história do Cuca, quando era técnico do Botafogo, que afastou o Zé Roberto num jogo importante, porque ele chegou um pouco animado na véspera do treino. Todo mundo foi contra. Não, você não foi entendido. Não, se ele não jogar, se ele jogar, eu saio. Aí ele não jogou, o Botafogo perdeu 2-0 e derrubou no campeonato. Por quê? São coisas que se você colocar o jogador em casa, você está punindo o clube. Então ele tem no banco, ele tem o Everton, que é jogador de lado, o Luiz Araújo, que é jogador de lado, e o André, que é um menino. E esse jogo é um jogo para você ter dois centroavantes. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Vai trocar? Vai botar o Cebolinha, que é um jogador veloz? Vai tirar o Bruno Henrique, que já está com o cartão e está irritado? Vai botar o Luiz Araújo no lugar do Everton Ribeiro para tentar velocidade? Que o Everton Ribeiro tem qualidade, mas não tem velocidade? Alguma coisa ele tem que fazer. Com certeza, nesse intervalo, o Arce deve estar pedindo para o seu time apenas uma coisa. Atenção! deve estar pedindo, ó, vamos continuar marcando, na bola parada, um com um, marcação individual, e vamos ver. As equipes já estão voltando para o segundo tempo, vamos aguardar como se posiciona, principalmente o Flamengo, o posicionamento do Olímpia, a gente sabe qual é, e do Flamengo nesse segundo tempo, na parte ofensiva. Ele está de volta para o segundo tempo, de 0 para o Flamengo, 0 para o Olímpia. Ele, o locutor de todas as ondas. Lado a lado com a galera, Valdir Luiz comentou tudo para você no intervalo do Brasil. Vai rolar a bola, o Flamengo ataca para a esquerda no seu rádio. Está rolando a bola, galera! É, galera do Brasil! Chegando Nacional, contando pra você agora uma falta por ali do Davi Luiz. O árbitro já pilhou, já parou e marcou. Bruno Mendes, alguém mexeu, hein, Bruno Mendes? Não, ninguém mexeu, André. As mesmas duas equipes do primeiro tempo, Andrézão. Beleza, futebol é aqui na Rádio do Brasil, para você ligadinho no Show de Bola Nacional. Confere tudo com a gente numa muito boa. A Nacional tem o tamanho da sua emoção e não para não, galera. A galera acreditando no Flamengo 0-0. Tá duro o jogo, tá difícil pro rubro negro hoje. A bola fica de novo encostada para o Wesley lá atrás. Wesley volta, jogada, recomeça tudo com o Matheus Cunha. Matheus Cunha vem com ela. Torcedor do Flamengo já começa a empurrar no time no início do segundo tempo. 0-0 o placar do Brasil para você. Ela fica com o Alan. Alan vem caminhando, tá atuando pelo Flamengo, caminha na intermediária, já dá de cara com quatro jogadores da equipe do Olímpia. Volta a bola, entregando agora de novo pro jogador que é o Ayrton Lucas, circundou a jogada, botou de primeira, botou, entregando pro Davi Luiz. Davi Luiz levanta a cabeça, encosta pro Gabi, recolhe para o Davi, de novo agora vai rolando a bola, o Flamengo tem dificuldades para penetrar, e de novo na canhota agora pro Ayrton Lucas domina, tem Gerson na balada, ele curte a jogada com ele, vem a bola, vem de novo agora pro jogador que é o Ayrton Lucas, volta a jogada, tempera no meio, entregando pro Fabrício Bruno bota pro Davi Luiz volta pro Fabrício Bruno. Todo o time do Flamengo no campo do Olímpia. O atacante do Olímpia, que é o mais feito, o Gonzalez, está na intermediária ali perto do Alan. Ela fica para o Everton Ribeiro. Domina pela canhota, faz o giro. Botou para lá, para cá no primeiro. Tenta circundar a jogada de primeira para o Wesley. Vai ter que voltar com ele para combinar a jogada. Prefere atrás agora. Entregando para Davi Luiz. Davi Luiz vai pediu a bola. Entregando para o jogador que era o Everton Ribeiro. Volta para Davi Luiz. O Wesley perde no comando do ataque. Voltou para o Wesley. Encosta para Davi Luiz. Pro Gerson, pro Everton Ribeiro, passa o pé em cima da bola, agora castigou de primeira, do outro lado, que bolão pro Gerson, dominou Gerson, ele domina, bota no chão, curte a jogada mais atrás agora, com a Arrascaeta, ele, o Ayrton Lucas, deixou a jogada, volta tudo lá atrás, de novo, encostando pro Ayrton Lucas, tem que ter paciência, o Flamengo para achar o caminho do gol, encosta agora pro Arrascaeta, beliscado, foi sagiado, tomaram a bola dele, era o Ortiz que tava em cima dele, prefere jogar de novo com o Arrasca, Arrasca vem, domina, dá um break na bola, parou, travou, encosta para Fabrício Bruno, Flamengo toca a bola ainda, 2,5 do segundo tempo e até agora só o Flamengo detém a bola, vem de novo Arrascaeta para dominar por ali, ele domina, passa o bem em cima da bola, recorre de primeira, mandou para Gerson evoluiu a jogada, do outro lado agora vai chegar por ali o zagueiro para despachar o Romanha, saiu com bola e tudo aqui Bruno Mendes. Saiu sim, o Gerson está impresso, já fez a cobrança, Andrezão, 0-0. Agora vem para o Alan, levantou a cabeça, cutuca de primeira, vai chegando por ali, Davi Luiz vai queimar, rolou, entregando para o Gabi, daí cabe para bater, fez o giro, achou o espaço, cruzou para o Henrique, gol! Estou de cabeça na gaveta do Espíndola, pro fundo do barbante, sai do chão a galera do Mengão e treme o Maraca. Bruno Henrique sobe no ângulo, põe lá dentro no meu, 3 minutos cravados, segundo ato do espetáculo, tem ele balançando, tem festa rubro-negra, o BH tá demais, sobe, escora de cabeça, bota o Flamengo na frente da Libertadores da América, ele mesmo, Bruno Henrique tem a 27 nas costas, o dono do gol, vacina na mais querida. Flamengo 1, Olímpia 0. Belo gol, Bruno Mendes. Belo gol da dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O Gabriel cruzou. O Bruno Henrique em posição legal. Acabou subindo para fazer o gol. O Flamengo abre o placar no Maracanã. Desafoga o torcedor rubro-negro. 1 para o Flamengo, 0 para o Olímpia. Lá vai o Olímpia. A bola vem com o Olímpia pelo setor direito do gramado, vai tramitar a jogada. E aí vira um carnaval no Maracanã. E levantamento para a boca do gol. Parou, olhou, olha o gol do Olímpia saindo. Fez um giro, tentou armar a jogada na boca do gol. Estoura em cima do jogador do Flamengo, que é o Davi Luiz, para a linha de fundo. Pedem pênalti, está com o braço colado no corpo. É escanteio, Mendy. Escanteio, porque os jogadores já viram que o seguinte, o árbitro, só você reclamar que ele pode, ele é acessível a qualquer coisa. O braço do Davi Luiz estava colado no corpo, é escanteio favorável ao Olímpia, que vai ser cobrado pelo lado esquerdo. Só não sabe daqui a quantos minutos o jogador vai ser. Meio estranho, né, André? Eu já vi uma vez uma falta, um jogador do Santos usar um pouco o braço para tirar a bola de canto, o juiz dá pênalti. Ô, Valdir, eu não sei se você vê o que eu vi. Viu o que eu vi? O Davi Luiz tá com o braço colado no corpo, mas ele dá uma tiradinha de braço, Valdir. É verdade. Aí já é pênalti, hein, parceiro? Aí eu já mudo a minha opinião. Eu vou falar uma coisa pra você. Sem ver o replay, eu achei que não foi. Agora, vendo o replay, nós não brigamos com a imagem. A gente vendo com o monitor no replay, eu achei que foi pênalti. É, o que está analisando, grudado tá, mas o Davi Luiz estica um pouquinho o braço. Ele dá uma esticadinha no braço. Ele pode até justificar que girou o corpo, né? Ele pode justificar que ele girou o corpo. Aí legal. Se ele usa o movimento do corpo para girar o corpo, aí eu retiro a esticada de braço. E revendo o lance, ele tá parado. Ele está parado. Se ele estica o cotovelo, pênalti. Mas ele gira o corpo. E no girar o corpo, ele encosta. Então, eu, na minha opinião, no meu entendimento, não é pênalti. É escanteio apenas que favorece. Porque vendo, revi mais uma vez o lance, que ele gira o corpo. No movimento que ele mexe o corpo dele para frente, o braço vai junto do corpo. E aí bate no cotovelo dele. Para mim, não foi pênalti não, Valdir. Olha, o detalhe é o seguinte. O Bruno levantou um dado muito interessante. É muito questão de critério de quem está no VAR, André. Eu já vi. Escanteio está confirmado. Então o árbitro teve a mesma interpretação que você. É verdade. Vem escanteio aí. Vem bola para dentro da grande área. Tá tudo no seisão, galera. Corrida para a bola do Olímpia, para dentro do cofre. Vem a zaga para tirar Bruno Henrique. Ele tira. Ela fica de novo na canhota agora. Levantamento foi feito. Está livre. Essa que falta para o garoto. Maturidade para deixar sair essa bola. Ela vem de novo agora. Caminhou. E um toque de bola de primeira. Rasga. Gerson domina o Joker do Flamengo. Tentou dar um balãozinho. Toque de mão. O árbitro mandou seguir. Diz que está valendo. Encosta de primeira. Rasga. Mergulha por ali. Everton Ribeiro dá combate. Ainda fica agora de 7 minutos do segundo tempo. Já começa com perigo. Segundo tempo, Flamengo já começa abrindo o marcador do Maracanã. A bola fica ali com o Everton Ribeiro, primeira, segunda, vai dando um gancho nela, sobra para a zaga, lado esquerdo, mas o árbitro está marcando uma falta, jogo perigoso em cima do Everton Ribeiro, Bruno Mendes. Teve a perna prendida pelo jogador do time do Olímpia, o Facundo Zavala, e aí a falta foi marcada pelo complicado Dario Herrera. O Flamengo sai jogando, vencendo por 1-0 no Maracanã. É, parceiro, futebol é aqui, na verdade, é mais importante. Rádio do Brasil, manda um abraço aqui pro meu amigo Francisco. Tá naquela tranquilidade lá em São Paulo. O homem tem a chave da Vila Maria. Tá ligado no show de bola nacional. A bola vem de novo pra linha de fundo com o jogador que era o Ayrton Lucas. Sobra pra zaga. Ela vem de primeira, aquela mansão, hein? É, Francisco, só administrando o resultado. Já tá 6-0 pra você na vida, irmão. A bola tá ali pra lateral, que favorece a equipe rubro-negra. O Ayrton Lucas tá preparado para a cobrança do seu lateral. 8-8-8 no segundo tempo. 1-0, o Flamengo vence a batalha por enquanto. Ela sobra de primeira até o Davi. Davi Luiz recorre de primeira, botou e entregando pro jogador que é o Gabi volta para Davi Luiz, vai jogar a conectada aqui pelo centro do gramado agora, ao lado dele tem o Fabrício Bruno, encostou para Fabrício Bruno, bota a bola agora para Ayrton Lucas, vai ter que voltar toda a jogada, ele curte a jogada, ele coloca de primeira, ela vem do lado de lá, vai levantar de primeira, o lançamento é bom pro jogador que é o Bruno Henrique, dominou, sobrou pro Everton Ribeiro, botava na frente, vinha a bola para linha de lado, lateral pro Flamengo, que o Wesley vai cobrar, o Wesley cobra de primeira, bota pro jogador que é o Gabi levantou do outro lado, Gerson vai buscar essa bola para ali, vai tentar evitar que ela saia, faz o domínio, aplicou o chapéu de cabeça na primeira, saiu com o vale tudo aqui pela linha de lado. O árbitro está parando e está marcando tudo. Ô Valdir, eu estava analisando aqui. Como o Bruno Henrique gosta de Libertadores, é impressionante a intimidade que ele tem com a rede, com 18 gols com a camisa do Flamengo em Libertadores da América, está um do Pedro, tem 19. Ah, né? O Bruno Henrique, adoraço, desculpa, né, o Bruno Henrique é o terceiro maior artilheiro do Flamengo em Libertadores. Gabigol, Pedro e ele. É um um jogador extraordinário, né, o André? Infelizmente, para quem gosta de futebol, independente se é Flamengo ou não, torce para a recuperação dele. Está recuperado, jogador inteligente. E o gol dele mudou totalmente o jogo. E a categoria dele, que se antecipou, colocou no campo, é um jogador que sabe fazer gol, sabe jogar. E esse é o grande reforço do Flamengo. O ano passado, o Flamengo foi campeão sem ele, com uma dupla, Bruno Henrique e... Pedro e Gabigol. Hoje, volta a dupla que ganhou tudo, Bruno Henrique e Gabigol. E ele se entende, o Gabigol botou na cabeça dele, ele fez um gol. E ele sabe segurar a bola, sabe? É um jogador extraordinário. É verdade, a bola volta com o Flamengo de novo, quase 10 no segundo tempo, 1-0 Mengão, descarrega a bola ali para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro domina cara a cara com o inimigo. O Gabi chega para receber essa bola por ali, tenta puxar o Gabi. O Gabi tenta abrir espaço para o Gerson e para o Bruno Henrique tentar alguma coisa na grande área. Por isso que ele sai muito da grande área para o Arrasca fazer a jogada pelo meio onde ele está agora. Vem dominada por ali, domina com tranquilidade, encosta de primeira pelo lado esquerdo do gramado, volta a bola de primeira para Fabrício Bruno, botou de primeira, entregando para o Arrasca, rabiscou errado, beliscou, o Ortiz chegou primeiro. Na bola em cima dele, botou a bola aqui para o jogador que é o Ayrton Lucas, que volta para ele, encosta agora para o jogador do Flamengo, domina por ali o Fabrício Bruno, volta para o Arrascaeta. Hora certa no Brasil, Rio, 10h15 da noite no Maracanã, 20 graus é a temperatura da Copa Libertadores da América, em busca da glória eterna. Aqui está rolando o tempo passando. Com o Wesley na direita, recolheu no bico da grande área do Flamengo, voltou para o Davi Luiz, cruzou direto nas mãos do Espírito. Eu confiro para você, galera do Brasil, quase 11 minutos do segundo tempo, na rádio mais bonita do país. Nacional. Bruno Henrique de cabeça aos 3, Flamengo 1, Olímpia 0. Lado a lado com a galera, anunciando para você a agendinha da semana. Terça-feira, as emoções de News Old Boys e Corinthians, direto de Rosário. Quarta-feira, tem as emoções para você de Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Quinta-feira, tem Paraguai, Olímpia e Flamengo. Sábado, as emoções da noite, Urujão com Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, estarei no Mineirão com as emoções do líder do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Santos. Se cruzar no meio, tem o Gabi, entrou, vai marcar! Zaga bem junto, manda para tiro de meta. Tive a noção do zagueiro bater, mas é tiro de meta aí, Bruno Mendes. É o que está marcando o Dario Herrera na boa jogada do Arrascaeta pela esquerda. Ele arrancou, tocou para o Bruno Henrique, fez o cruzamento. O Gabriel tentou emendar para o gol. A bola acabou saindo à direita do goleiro Spínola, que vai fazer a cobrança do tiro de meta. 1-0 Flamengo no placar da Nacional. Você ligado no futebol do Brasil, quero ouvir o Valdir Luiz. 12 minutos, segundo tempo, é outro aí, capitão. É outro jogo, meu amigo, porque aquele gol do Bruno Henrique por 3 minutos tirou a retranca do Olímpico, que agora são para o jogo, e se der espaço, pode ser fatal. O Flamengo crescendo o jogo, o Gerson mudou de lado, passou a jogar pela esquerda, olha pela direita, o Bruno Henrique tem mais espaço para movimentar, e esse gol tranquilizou o time do Flamengo. A Arrascaeta vindo pela meia esquerda, e esse jogo tranquilizou o time do Flamengo, e faz com que o Olímpia saia daquela retranca que foi imposta no primeiro tempo. E agora, com espaço, o Flamengo tem qualidade para até conseguir ampliar esse placar e jogar com mais tranquilidade ainda lá no Defensor Del Chaco na próxima quinta-feira. Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz aqui no microfone do Brasil. Microfonaço do som da Nacional. A Nacional tem o tamanho da sua emoção. Aqui é o futebol do Brasil para você, 1-0 Flamengo. A bola fica de primeira aqui com o jogador que é o Ayrton Lucas. Para Arrascaeta, volta com o Ayrton Lucas. Faz trabalho de bola para o defensivo do Flamengo. Encosta para Fabrício Bruno. Tem, se quiser, e tem. E quis para o jogador que é o Davi Luiz. Trava a bola, volta de novo agora para Fabrício Bruno. Vem ele caminhando para a linha, que ele vira o gramado. Já ultrapassou a faixa do gramado. Dá um break na bola, trava, pisa na criatura. Encosta de primeira no setor esquerdo do gramado. Fica ali para o Ayrton Lucas, volta de primeira para o jogador que é o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno vem, Gerson perde na canhota. Everton Ribeiro livre no meio, pediu, já chegaram para cima dele. Torcida do Flamengo tenta criar uma atmosfera. Agora reclama o jogador que foi tocado ali. Levou uma cotovelada do Everton Ribeiro. Tá com a bola, tá caminhando. Vem ele de novo, tá atuando por ali. Já levantou o jogador do Paraguai. Do Paraguaio. É agora uma falta ali. Ele já reclamou, pediu para segurar. Já tá avisando por ali. Para segurar a onda que o Córdoba está comendo, Bruno Mendes. Que já é a segunda falta em 20 segundos do Everton Ribeiro. Ele recebeu a bola, está recebendo pancada. E aí o Arthur já percebeu, pediu para a turma ter calma. Vai o Flamengo. Vem a bola por ali, pelo setor direito do gramado. Não fica dominada para o Gabi. Gabi domina, recolhe, entregando para o jogador que é o Davi Luiz. Davi Luiz vem carregando ele primeiro, encosta a bola. Vem de novo agora para o jogador que é do Flamengo. para trás agora, de novo, levantou a cabeça, encostando de primeira, mais atrás agora para Fabrício Bruno. Bruno domina, largou de primeira, entregando para o jogador que é Tom Lucas, se livrou do primeiro, mergulha no tubo de escola, jogada de primeira para o jogador que é Wesley, fez trabalho de bola, a bola é boa, a bola, Flamengo chega com vontade, Everton Ribeiro domina, entrada na grande área, agora vai tentar jogar com Wesley, voltou para Everton Ribeiro, trabalhou, jogada, entrada na grande área, vai futucar, daí cabe, ele não achou espaço, botou para Bruno Henrique, vai levantar, petequeou, sambou para lá, para cá, tirou, armou para canhota, não tem o calibre, voltou de primeira para o Gerson, Gerson de novo agora, fez o giro, aplicou a jogada, mas para lá, para cá, Gerson puxa a bola, levantou, alimentou de primeira até o Alan na entrada da grandeira, voltou para Gerson, lado esquerdo da grandeira, vem cruzamento na boca do gol, ele preferiu dar uma segurada, embaçou para ele, fez jogada armada agora, a porta se fecha para ele por ali, ele rola macio, entregando atrás agora para o jogador que é o Davi Luiz, Flamengo melhora muito no segundo tempo e botando de primeira para o jogador que é o Gabi, vai descolar a jogada por ali, ele chama, falta propositalmente para ter problema, toca logo a bola, irmão, vamos pro gol que é o que interessa, ele encosta de primeira, vem de novo para o jogador que era o Ayrton Lucas, Ayrton Lucas fica preso na marcação, Alan fica com ela no rebote, pega o requeijo por ali, hora certa do Brasil! Maraca, 10 e 19 no Rio, 20 a temperatura, essa é a Copa Libertadores da América rolando, rolando e o tempo passando! Bom, muito bom, acerta o seu pelo meu tempo, não para, Nacional marca pra você, 15 minutos passados, segundo ato do espetáculo. Rádio Nacional. Flamengo na frente, Bruno Henrique aos 3, Flamengo 1, Olímpia 0. Futebol Nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfone do Brasil. A Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção. Rola a bola macia, entregando por aqui para Fabrício Bruno. Ele vem castigando pelo Flamengo. Lançou na canhota. Toque de cabeça, bateu no braço. O Atro manda a seguinte, está colado no corpo. Não houve nada, nada, nada. A bola para pelo meio de campo. Agora vem o toque da bola para ele do Gomes. Ele botou de primeira para o Ortiz. Está jogada armada agora. Ela fica de novo. Ortiz vem com ela. Capitão do time. Equilibrou a jogada agora para Torres. Torres volta a jogada. Bota ali para os abalas. A bola faz jogada pelo meio para o Ortiz. De novo, o capitão levanta a cabeça. Bate primeiro, encosta no lado esquerdo do gramado, ele botou a bola aqui na direita para o Alejandro Silva, Alejandro domina, aplica a jogada por ali para comando do ataque, agora tentava jogar com o Gonzalez, chega primeiro a zaga, presa na marcação, arrasca, Romanha botando o Bruno Henrique no clima, no pique, no toque, chega primeiro o Romanha, bota a bola para ali do lado lateral cobrado, Bruno Henrique domina, agora sim rabiscou, ele o Romanha chamou de novo para a perna, ele tentou a tabela, Gabi tentou conectar, jogada, bate errado na bola, a bola escapou ali no pé dele e deu canela na jogada, Bruno Mendes sobrou com o pé direito do Gabriel, meu amigo, nem para subir no ônibus, porque ele passa longe disso. 1 a 0 Flamengo no placar da Rádio Nacional. É hora de ouvir o comentarista que sabe o que diz. Olha, André, o segundo tempo está bem melhor. Esse gol do Flamengo mudou tudo o panorama. O Flamengo começa a se movimentar, mas está finalizando muito pouco a gol. Fez o gol, mas finalizou pouco. Tem mais domínio, tem mais criatividade, mas o time do Olímpia saiu um pouco. Continua marcando, mas saiu mais, está dando mais possibilidade do Flamengo se movimentar. Volta a insistir, tem que jogar pelo lado, principalmente o lado esquerdo com o Bruno Henrique, está muito bem no jogo. Gabi domina, deu as costas para o adversário, na entrada da grande área, de frente para o crime, suspendeu a bola, vem para a cabeça do jogador que era o Wesley. Ela sobra agora para o Everton Ribeiro, cutucou para o Wesley, de novo de costas para o crime. Ele volta a bola agora para o Davi Luiz, de primeira até o Everton Ribeiro, entrando na grande área, Gerson pediu, ele soltou, entregando para a Rasqueta, cruzou para a boca do gol, Romanha tirou ali na primeira, Gabi vai marcar, chicoteou de primeira, Gerson atentou a jogada, rasga de qualquer maneira, ele tentou aplicar uma puxeta, mas não deu certo, chegou Alan na cobertura, ele vai dar primeira, segunda, a bola vem junto com o jogador paraguaio, meteu a cabeça na miniatura, encosta de primeira, faz tabela com o jogador que é o Fabrício Bruno, 17, e aí tá parando tudo, pra que parar o jogo, aí o segundo jogador do Olímpia, tem um da grande área que é o Romanha, e agora outro jogador também, tá caindo fora da área, que é o Gomes, Bruno Mendes. Acho que é o Romanha, né, não? Não, o primeiro tem dois, primeiro Romanha e o segundo Gomes. Então tem dois caídos, tem que escolher qual dos dois para fazer mais cera aí. Os dois trombaram com o outro ali. E eles vão não, o Romanha foi tornozelo esquerdo, machucou sozinho lá. Pois tornozelo esquerdo, prende na grama. Em Medellín, o Atlético Nacional faz segundo no Racing Duque. Agora Atlético Nacional 2, Racing Clube 0, Nerzão. Tá certo. O André, 18,5. Ia chamar você, meu capitão. Não deu sorte, né? O Romanha, né? O pé dele torceu, né? Tomara que não tenha sido nada de grave, né? Porque o time do Olímpia tem que botar na cabeça o seguinte: fazer cera, com todo respeito, é burrice, né? Porque estão perdendo de 1-0, amigo. Fazer cera, o Flamengo é que tem que ter a tranquilidade. Porque o Olímpia vai ter que sair pro jogo para tentar o empate. E se o Flamengo forçar, acertar o penúltimo e último passo, faz o segundo gol. E o segundo gol seria ideal para jogar com mais tranquilidade lá no Defensor de El Chaco, né, André? Futebol é aqui na verdadeira Rádio do Brasil, oi! Bruno Henrique e o Gabriel foram conversar ali e comemorar com o Sampaoli. Jogadores comemorando um com o outro. O Davi Luiz dá um abraço no Fabrício Luiz. No Fabrício Bruno. Isso quer dizer que aqueles repórteres, então, Eric Faria, coisa e tal, são os entendidos e os que gostam de falar de Flamengo, que o grupo não gostou nada do que fizeram com o Pedro, que o grupo não está fechado com o Sampaoli. Caiu tudo por água abaixo que os caras escreveram na semana. É verdade. Olha o Davi Luiz caminhando, remando a entrada da grande área. Muito forte. Do outro lado, Gerson! Ele cruzou, bateu no goleiro, voltou para o Henrique, chicoteou de primeira. Ela sobra na entrada da grande área. Está amadurecendo mais um no Flamengo. Derrubado aí, Tom Lucas, na entrada da grande área. Falta nele, Bendy. Exatamente. Falta nele no Ayrton Lucas. O Flamengo chegou por lá, ficou pedindo um cartão ali. O Bruno Henrique, o Everton Ribeiro também argumenta com o Dario Herrera. O fato é que a falta é perigosa. O Flamengo pode levantar mais uma na área. Tem jogadores altos. Tem a possibilidade, quem sabe, fazer o segundo gol. E tem um também que veste a camisa do Flamengo, mas que é Botafogo, que esse aí tá na mira, viu, Andrezão? Tá certo. Agora mudou, agora tá falando de outras coisas pra não pegar mal, porque tá pegando mal, né, meu capitão? Tosse pro time, veste a camisa do outro, assume, né? Não adianta, o cara tem que ser autêntico, tem que respeitar quando... Não pode chegar no clube, dizer que é um, depois chegar no outro, eu sou, pai. Pelo amor de Deus, assume, né, amigo? Liga pra pedir um ingresso, depois diz que não vai, né? O Bruno tem razão, cara. Os caras... Meu amigo, não pode se precipitar, tem que apurar. Verdade, lá vai o Arrascaeta para a bola, vem direto, Davi Luiz escolhe o goleiro Luiz, palma para escanteio, Bruno Mendes. Como está buscando esse primeiro gol da Davi Luiz, meu amigo, ele entrou agora com condições totais de fazer o gol, mas só que tinha o Juan Espíndola na frente dele para fazer a defesa. O Flamengo tentou esse lance bonitinho, mas por pouco a bola não entrou. Escanteio favorável ao Flamengo, que era o segundo gol no Maracanã. Flamengo quer o segundo no Maracanã, vem ela de novo, escanteio, bateu para a boca do gol, goleiro deu um soco na bola, saiu bom o goleiro da equipe do Olímpia, vem a briga ali pelo toque de bola, Everton Ribeiro alimentou, a jogada sobra agora para o Wesley de primeira, dá um tapa na bola, recolhe para Gerson, o Joker domina pelo lado esquerdo no gramado, encosta agora para o Ayrton Lucas, mais deslocado para o meio de campo, na pontinha, botou aqui para o Gabi vem colado na linha lateral do gramado de primeira para Gerson vem, pede para rodar. Vem um toque de bola por ali. O toque de bola é feito por ali. Vem castigada para o Wesley. O Wesley domina, encosta, faz o tabela de bola. Vem um toque de bola de novo. Vem a tabelinha ali com o Arrascaeta. O jogador, o Alan, trabalha a bola entregando para o Gerson de primeira. A rapaziada do Olímpia, tem duas transas do Olímpia aí. O lançamento vem para ali de fundo, esticada a bola para o Gerson. Fez a finta, ganhou o escanteio. Bruno Mendes. Está chegando bem na linha de fundo o Gerson. Me parece que o Bruno Henrique está jogando mais centralizado agora. O Gerson ganhou essa parte esquerda do campo, trocando bolas com o Ayrton Lucas. O Arrascaeta sai lá da direita, vem para a esquerda e já fez a cobrança. Já cobrou de primeira, botou para o Arrasca, levantou direto. Davi Luiz meteu a testa dela, desequilibrado, perdeu o time. A bola foi para a linha de fundo, estava muito alta, né, Bruno Mendes? Muito alta. Geralmente o Arrascaeta cruza essa bola no segundo pau. Quando o Davi Luiz está lá, o Léo Pereira para centralizar essa bola para o meio da área. Só que dessa vez ele estava desequilibrado, não conseguiu, bola saiu em tiro de meta para o Olímpia. Vence o Flamengo 1-0, placar da Rádio do Brasil. Futebol não para, futebol é no som da Nacional. A Nacional tem o tamanho da sua emoção, torcedor do Brasil. Ricardo, no som da Nacional, você fica numa boa, anunciando para você as emoções do futebol. Sábado tem clássico para você, 9 da noite, a sessão Coruja na Rádio do Brasil. Direto do Maracanã, você vai conferir as emoções de Fluminense e Palmeiras. Felipe Rangel, Mário Silva, ao lado do Rodrigo Ricardo, no Bruno Mendes, no microfone, na 8h24 e meia. Já, as duas transas na equipe do Olímpia, estão sendo promovidas ali pelo treinador Francisco Arce, que ainda conversa com seus jogadores. Tiro de meta cobrado, a bola viaja para o campo do Olímpia, vem o toque de cabeça errado, vem para o peito do solo, amaciou com tranquilidade por ali o Wesley. Wesley volta a jogada para o Davi de primeira, até o Fabrício na canhota para o Ayrton, não, prefere o goleiro Matheus Cunha. Ele sai com o pé direito por ali, rola macia, essa bola é um perigo danado. Torcedor do Flamengo com o coração na mão, a bola fica de novo ali para o Davi Luiz, encosta de primeira até o jogador que é o Everton Ribeiro, volta para Davi Luiz, mais atrás agora para o Matheus Cunha. Cunha, de primeira, entregando para o setor esquerdo no gramado. Cada hora que dá um pico desse aí, é menos uma consulta no cardiologista que o torcedor do Flamengo elimina. A bola fica de novo ali pelo setor esquerdo no gramado, para Davi Luiz, ultrapassa ali, que ele vira o gramado, vai como lateral de primeira, largou a bola, não ameaçou largar para o Wesley, voltou a bola, Everton Ribeiro, de novo na canhota, entregando para a direita, faz o giro de corpo no trabalho de bola, botou. É verdade, Montenegro 24 vem aí também. O toque de bola, lançamento para Gerson na esquerda, dominou, parou, olhou, fez a jogada armada, botou para Davi Luiz. Davi Luiz vem para o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas botou de primeiro. Agora sim, Davi Luiz, daí cabe o cruzamento. Ele vai levantar, bateu forte demais na miniatura. Ele tentava o Bruno Henrique direto para ali de fundo. Bruno Mendes, não sei se ele tentou chutar desequilibrado. Ou então vem aí o 8 no 7, saindo o Fernandes, entrando o Quintana. 8 Quintana no lugar do 7 Fernandes. E daqui a pouco o Brian Montenegro com a 24 no lugar do 19, me parece ali. O Gonzalez saindo. O Gonzalez 19 pelo 24 atacante Montenegro, Andrezão. Futebol é aqui na Rádio do Brasil, aqui no microfone na Suno Sono Nacional. Ô Valdir, Quintana é atacante, Montenegro é meio, ele tira dois atacantes. É, ele vai tentar o empate, mas de maneira moderada, né? O André, ele não quer também desarrumar muito o sistema defensivo, porque aquele detalhe, perder de 1-0 no Maracanã não é tão traumático como perder de 2-3, que aí vai complicar ainda mais. Ele acredita que lá possa reverter. Então, aquele negócio, só do cobertor curto, você tem que atacar, mas também não pode atacar muito. Se der espaço para o Flamengo, e o Flamengo já teve oportunidade para fazer o segundo gol, e der espaço, o Flamengo mata o jogo, né? É verdade, a bola está dominada por ali atrás agora para a equipe do Olímpia. 1-0, Flamengo vence o jogo, chega Gerson. Olímpia libera, bota a bola para a linha de lado, hora certa do Brasil. José Alves marca no seu rádio. 22 horas mais 30 minutos no Maracanã, 20 graus é a temperatura no Rio, confira comigo. Esta é a Copa Libertadores da América, aqui está rolando e o tempo passando. Bom, muito bom. O tempo não para, Nacional. Crava no seu rádio, galera. Cravando no rádio do Brasil pra você. Ligadinho no Show de Bola Nacional. Eu cravo pra você numa boa. Confiro 26, segundo tempo de jogo na mais querida Nacional. Eu confiro pra você. Olho no placar. Flamengo, beleza. Bruno Henrique de cabeça. Flamengo 1-0 para a equipe do Olímpia. Futebol é nacional. Futebol é nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfone na Sul do Brasil, a Nacional corre atrás da bola para você. Vem o toque de primeiro, o Ayrton Lucas faz jogada ali com o Davi Luiz, na zaga do Flamengo. E libera, entregando para a Rascaeta, se manda pelo lado direito do gramado, a Rascaeta vai caminhando, vai trotando, chega de primeira, encosta para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro das costas para a jogada, faz o giro de corpo ali, tenta o trabalho de bola, botou atrás agora para o Davi Luiz. Davi Luiz vem pelo Flamengo, ele vem caminhando, vem levantando de primeira, encosta no começo da grande área, botou nas costas da zaga, entregando de primeira até o Wesley. Como corre esse garoto, tem velocidade, derrubado! É falta dele, Bruno Mendes! E mais uma vez o auxiliar com medo, meu amigo. Ele demorou demais. Esperou o juiz marcar para que ele possa marcar. Chegou por ali o Gamarra em cima do Wesley. O Everton Ribeiro chegou lá para dar a protegida. É praticamente na bandeirinha, no escanteio. Ali a falta em cima do Wesley pelo lado direito. Daqui a pouco o Vitor Hugo e Thiago Maia vai rejuvenescer o meio campo, o técnico Jorge Sampaoli. Beleza pura, Bruno Mendes falando tudo aqui no microfone esportivo do Brasil. A Nacional tem o tamanho da sua emoção, não para, não para, não para não, galera, futebol é aqui. A bola é boa para o Flamengo, é fumaça de gol rubro-negro no Maracanã. Aumenta o volume do rádio comigo, torcedor do Brasil. Vem ela aí para a boca do corpo. Tá todo mundo na laje, luz vermelha ligada, é perigo total, pode fazer o chão tremer, vem ela para a boca do gol, todo mundo esperando a criança lá dentro na grande área, fica aquele mexe dentro da grande área, 27, quase 28 no meu, corrida para a bola, batida direto para a boca do forno, chega de qualquer maneira o Montenegro para tirar o perigo, ela para para o Wesley dominou, deu nas costas, tem condição, Montenegro vai receber por ali, não, ela vinha para o Quintana, sorte que bateu errado, hein, Bruno Mendes? Sorte que bateu errado, senão, meu amigo, ia puxar um contra-ataque para os caras, pro time da Argentina. Andrezão, o América Mineiro empatou, ele quase não faz gol. Mastriani América Mineiro 1, Bragantino também 1. Copa Sul-Americana. Despegando. A Nacional contando tudo isso para você numa muito boa. A Nacional corre atrás da bola para você. 1 a 0 Flamengo vencendo a batalha do Maracanã. Vencendo a batalha do Maracanã. E você, claro, sintonizado no microfone esportivo na verdadeira mais importante rádio no Brasil. É o Ayrton Lucas se livrando do primeiro. Rabiscou no gramado. Curtiu, jogaram com o Bruno Henrique. Voltou. Arrasca de primeira até o Gerson na canhota. Gerson dominando o equilíbrio da bola. Vai fazer ali a jogada. Encosta de primeira. Eu acho que é um dos que vai sair. A bola vem de novo ali pro Everton Ribeiro. Dominou na cara do crime. Ele primeiro, segundo, vai queimar dali. Achou espaço para queimar. Ficou ruim para ele. Encosta ali primeiro agora para o Gerson. Gerson vem na jogada agora. Calibra. Calibra executa de novo. Entregando pro Everton Ribeiro. Chamou a jogada para lá, para cá. Não tem ninguém no buraco. Agora sim passou. Ele vem no Alan. Chega a primeira zaga. Tira. A bola vai saindo para ali de lado. Evita que ela saia por ali. André. O Montenegro agora tomou uma pancada forte ali. E já tem amarelo. E ó, se bobear, vai vir vermelho pro Alan aí, Bruno Mendes. Não, mas sou o Everton Ribeiro. Chegou em cima ali do jogador da equipe do Olímpia. Saindo o Alan com a 32, entrando o Thiago Maia com a 8. Thiago Maia 8, 32, saindo o Everton Ribeiro para a entrada do 29, Vitor Hugo. O Gabriel passa a ser o capitão do Flamengo, Andrezão. O Bruno, o Thiago Maia tem a 8, né? Isso. No lugar do Alan, e o 29, Vitor Hugo, no lugar do Everton Ribeiro. Confere? É isso aí mesmo. Tá certo. Ô, Valdir, eu tiraria o Gerson. E você? Não, eu tiraria o Everton Ribeiro. Eu te chamei até para falar isso. Tiraria o Everton Ribeiro. E se você olhar o histórico dos últimos jogos do Flamengo, o Vitor Hugo não tem entrado como segundo volante mais. Tem entrado como terceiro homem de meio campo, ou meia. E o Everton Ribeiro, ele não tem tido com o São Paulo, com o de jogar 90 minutos. E ele também não tem mais aquela consistência física para 90 minutos. Ele cai um pouco de produção. Eu acho que ele mexeu bem, que o Ala está com o cartão e o Vitor Hugo tem entrado muito bem como meia esquerda. Olha a bola pela direita com o Gabi. Gabi domina na intermediária, faz giro, dá uma parada na bola, encosta de primeira para o Wesley. Wesley dominou do lado da grande área, deu um break, travou, botou de primeira para o Gabi. Entrada, até tentando aprofundar a bola para o jogador que era o Arrasca. O Gabi domina, sobrou, entregando para o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas bota no terreno, busca Fabrício Bruno, escola no meio para o Thiago Maia. Thiago Maia botou de novo agora para o Ayrton Lucas no meio. Vai Arrasca, daí cabe, Arrasca tem vale pelo setor do meio campo, cutucou ele para o Henrique, bate coração, para fora do gol, para fora do gol. Que chance perde o Flamengo, ela lambeu a trave na gaveta, Bruno Mendes. Foi realmente uma criação agora no espaço. É um dos únicos, uma das únicas vezes que a defesa do Olímpia deu espaço. O Arrascaeta deixou o Bruno Henrique em condições, ele chutou certinho, meu amigo. Ela passou tirando tinta da trave esquerda do goleiro Spínola. Por pouco o Flamengo não chegou lá. Segue 1 a 0. Vem aí o 29, Salazar, na equipe do Olímpia, saindo Alejandro Silva com a 3, entrando o 29, Salazar. Vitor Salazar no lugar do Alejandro, Andrezão. Belebele, Bruno Mendes informando aqui no microfonaço do Brasil. A Nacional tem o tamanho da sua emoção. 14 faltam para acabar o jogo. Valdir Luiz, goleada a batalha, hein, Valdir? Flamengo, na minha opinião, cresceu bastante nesse segundo tempo. A entrada do Vitor Hugo vai dar mais mobilidade. O Flamengo vai ficar um tripé de criação com o Thiago Maia um pouco mais atrás, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Vitor Hugo, chegando também com muita qualidade o próprio Arrascaeta, o próprio Gerson. Então o Flamengo vai crescer no jogo. E essa bola do Bruno Henrique não entrou no detalhe, né? Ele bateu certinho tirando do goleiro. O Flamengo continua melhor no jogo, vai ter que tomar cuidado, hein? E enquanto o Valdir falava, o Flamengo tomou, tá na trave, ele dá escanteio. Ele está dizendo, agora ele está todo confuso, ele deu tiro de meta e aí agora está pedindo desculpa, dizendo que é escanteio. O Flamengo tomou a bola na trave, Bruno Mendes. A bola na trave, é porque primeiro ele tinha dado a saída de bola e a bola realmente saiu, ela fez uma parábola, mas saiu porque bateu no jogador do Flamengo. E aí é realmente escanteio, mas não pelo lado esquerdo e sim pelo lado direito de ataque da equipe do Olímpia. Se entrasse, não valeria. É escanteio pelo lado direito para o time paraguaio, Andrezão. Benguela para dentro do cofre, agora está todo mundo esperando a criança lá dentro. Todo mundo esperando a criança lá dentro. Escanteio, Quintana sobe para a bola, correu direto para a boca do gol. Sobe de primeiro Fabrício Bruno para tirar despejo de cabeça. 33 do segundo tempo. Cruzamento agora, vez do Olímpia pressionar. Peito, amaciou no solo, bateu no canto, na rede, pelo lado de fora, Bruno Mendes. E teve liberdade para fazer esse chute. Chegou por ali o Olímpia, meu amigo, mas com muita liberdade do cruzamento que veio da direita. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém marcando o Montenegro. Daí ele perdeu uma grande oportunidade de empate para os paraguaios. Por pouco não fez o gol. Era o Ivan Torres que estava por ali. E segue 1 para o Flamengo, 0 para o Olímpia no placar da Rádio do Brasil. O time da rádio aí suja, senão o bicho pega. A Nacional conta tudo para você. 33 minutos, meus amigos do Brasil. 33 no segundo tempo. Flamengo precisava de pelo menos mais um golzinho para respirar gostoso no Paraguai, hein, Valdir Luiz? Verdade, e já teve situações para isso. Tem que forçar um segundo gol aí, porque o Olímpia agora começa a dar espaço, está começando a gostar do jogo e facilita para o Flamengo, que tem que matar esse jogo, evidentemente, pelas situações que foram criadas e poderão ser criadas ainda, porque é muito mais interessante chegar lá com 1-0 do que, aliás, 2-0 do que com 1-0. Claro que 1-0 você tem ainda um empate, vantagem sem vantagem, mas 2-0 complica ainda mais o Olímpia, né, André? É Vero, a bola fica dominada por ali. Entrada da grande área do Flamengo. Ultrapassa de equilíbrio, agora o Gerson está taxiando por ali. Recolhe de primeira para Fabrício Bruno. Entregando a Thiago Maia. Thiago Maia vem na cabeça do crime. Bota de primeira a Vitor Hugo. Vitor Hugo rola a bola lá de direita. Entregando para o jogador que é o Wesley. Wesley domina, para, olha para ele. Passa na cabeça da grande área do Flamengo. A bola fica para o jogador Fabrício Bruno. Ele vem de novo acelerando a jogada. Circunda a jogada de primeira. Bota ao lado dele para o parceiro dele de zaga, que é o Otávio Luiz. Meteu na direita. Entregando para o Vitor Hugo. Vitor Hugo deixou escapulir. O Wesley perdeu o contato. A bola acabou sobrando tranquila para o jogador paraguaio. Vinha contra-ataque. Esse contra-ataque, ô Valdir, se o Flamengo não ficar muito esperto, mas muito esperto mesmo, os caras estão de sangue novo para botar com o zagueiro cansado, hein, Valdir? É, e tão um detalhe, o Davi Luiz, o time está ganhando de 1-0, não precisa ir tanto. Não, porque o Flamengo não precisa ir tanto. Então, vai, fica na dele, vai na boa, porque o Thiago Maia não é um grande marcador. Então, contra-ataque pode ser perigoso para o Flamengo. É melhor você não se expor de levar o gol do empate do que tentar lá louca fazer o segundo. É, meu amigo, bola despejada! Bruno Henrique subiu de cabeça, bola raspada, ele queria o ângulo, Bruno Mendes. Ele veio um pouquinho atrás, ele partiu um pouquinho antes. E aí quando ela veio atrás, ele teve que fazer o recuo com a cabeça. Mas mesmo assim, meu amigo, por pouco, o Bruno Henrique não colocou lá dentro. Segue 1-0 Flamengo no placar da Rádio do Brasil. Bruno Mendes falando para você do microfone do Brasil. Tiro de meta aqui, o goleiro Juan Espíndola vai cobrar. Ele bate primeiro, a bola cai para o meio campo do Flamengo. Vem para ali, para a jogada, suspirou de primeira, sobrou para Vitor Hugo, trabalhou com a caneta esquerda, tentou colocar no meio, bateu errado na bola, vem ali na recuperação. Flamengo dá sorte que essa bola está espirrando favoravelmente, porque a perda de bola no meio campo é preocupante. Segundo do Vitor Hugo, ele solta a bola agora para o Thiago Maia, botou o calcanhar na miniatura, deixou de primeira para o Ayrton Lucas, acelerou, primeiro acelera Ayrton, lá vai ele para canhota, dominando, primeiro, segundo, derrubado na entrada da grande área, falta nele, e o Ayrton botou velocidade, Bruno Mendes. E o Salazar tomou cartão amarelo, que entrou no lugar do Alejandro Silva, tomou cartão amarelo, se lembrou muita falta que o Pedro Henrique fez no próprio Ayrton Lucas e foi expulso na final da Libertadores América, só que o Salazar acabou de entrar e não tem cartão amarelo. Falta que vai ser cobrada pelo time do Flamengo. Georgian de Arrascaeta, quem sabe o segundo do Mengão no Maracanã. 37 no meu torcedor do Brasil, 37 torcedor rubro-negro, volume no rádio, é bola boa pro Flamengo na grande área, Arrascaeta tá preparada, quase no bico na grande área, vem ela pra boca do gol, o Davi Luiz tá com apetite, hoje o Davi Luiz tá com apetite de guardar um pro Flamengo, ele levanta os braços ali, tá no meio da zaga, todo mundo esperando a criança, Arrascaeta, o especialista, vai pra cobrança, lá vai ele pela bola, correu, Arrasca, levantou pra boca do gol, segura na mãos do goleiro Espíndola. Bateu fechado demais, Bruno Mendes. É o único lugar onde ele não pode bater, que aí é absoluta do goleiro. A meia altura, na pequena área, o goleiro vai fazer a festa, meu amigo. 1-0 Flamengo no placar da Rádio Nacional. O Timão é na Rádio do Brasil para você. Sábado tem as emoções do Campeonato Brasileiro Série A. Jogaço de bola às 9 da noite, a sessão Coruja para você. Tem o Flu diante do Palmeiras, 21 horas. E domingo às 18h30 estaremos no Mineirão com as emoções do gigante da Pampulha. Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão para receber o líder do Campeonato Brasileiro. Tem Cruzeiro e Botafogo para você. Para você ligado no Show de Bola Nacional. Olha a bola tocada por ali para o meio de campo. Agora para o Thiago Maia, soltou de primeira entregando para Gerson. Gerson levanta a cabeça, pisa nela, faz o giro no contorno, devolve para Thiago Maia. Thiago Maia vem com ela, 38 no segundo tempo. Flamengo precisa de mais um golzinho ainda. Olha o toque de bola pro Wesley. Wesley invadiu pelo lado direito do gramado, vai tentar por baixo. Chega na moral o jogador do Olímpia, tira firme a bola. Vem de novo na recuperação, fica no bate, rebate por ali. Toque de bola é feito para a entrada da grande área. O Davi Luiz. Vem aí o Martínez e o Diego Torres daqui a pouco na equipe do Olímpia. Toque de bola foi feito agora do Show de Bola Nacional. E tem gol. Gol é festa. O Atlético Nacional faz o terceiro no Racing Clube, tentando resolver a parada para o jogo da Argentina, Andrezão. Aí a vejalinha do chão vai tremer, meus amigos do Brasil. Olha o lançamento. Vitor Hugo entrou na grande área. Perigo, vai cruzar, cruzou para a boca do gol. Bruno Henrique vai fazer. Goleiro largou. Ficou pererecando na grande área. Arrascaeta, vem a zaga para tirar de qualquer maneira. E a bola ficou pedindo, me chuta, Bruno Mendes! Exatamente, ficou pedindo, ninguém chegou com o pezinho para empurrar para a rede. Um dos únicos momentos que o Juan Espínola falhou na partida. Segue o Olímpia para o ataque, perdendo por 1-0. 39, meus amigos do Brasil, 39 minutos, Flamengo segue vencendo o jogo. 1-0 diante da equipe do Olímpia. Jogo de volta, quinta-feira que vem no Paraguai. Nacional vai transmitir para você as emoções das oitavas de final desta Copa Libertadores da América em busca da glória eterna. Para você, ligadinho no Show de Bola Nacional, você sintonizado no microfone nacional em qualquer parte do território brasileiro. Obrigado demais pela sua audiência, pela sua presença marcante. Você faz o futebol ficar mais gostoso com o ouvido colado na Rádio do Brasil. A bola fica agora para o Thiago Maia. Thiago Maia perdeu a bola. Ela fica ali para a briga ali, para lá e para cá. Dois chegam na marcação para ali. Montenegro ajeitou, balançou o corpo, botou para Zabala. Zabala volta, entregando para o Ortiz. Ortiz vai levantar para lá, para cá, segura de novo, meteu para Zabala pelo lado esquerdo do gramado, voltou, recuou de primeira, buscou a jogada, tentou, beliscou para Quintana pelo meio. A jogada é perigosa, ele vai invadir por ali. Deu um breque, travou. Gerson briga na primeira. Ela espirra, sobra aqui atrás agora para o Gomes. Se livrou de bola. Entrega agora para o lado direito do gramado. A bola viajou aqui pelo lado direito. O Salazar deu nele bola. E aí, Bruno Mendes? O torcedor do Flamengo comemorou, porque o Olímpia já começou a tocar bola ali na entrada da área. Saindo o 14 para a entrada do 35, saindo o Fernando Cardoso para a entrada do Diego Torres. Diego Torres com a 35 no lugar do Cardoso com a 14. E saindo o número 17, Marcos Gomes, para a entrada do número 27, o nosso querido e glorioso Martínez. Martínez com a 27 no lugar do Marcos Gomes, Andrezão. Tá certo. As alterações foram feitas. O Bruno Mendes já colocou você no clima, né? Batendo de primeira. Está na frente, inclusive, batendo tudo de primeiro. Nosso Bruno Mendes, com o Martínez no Gomes e o Diego Torres no lugar do Cardoso. É, meu amigo. Espega Nacional, coloca no seu rádio tudo isso para você conferir numa boa. A Nacional tem literalmente o tamanho, não vou nem ver agora, o tamanho da sua emoção. Espegando a Nacional, contando, toque de bola, vem para o Davi Luiz, levanta a cabeça, solta de primeira até o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno trabalha a jogada, trabalha ela com categoria. Ele vem trazendo agora para o toque no meio de campo. Agora dois jogadores chegou na marcação, ele via jogar a botão de primeira aí ao Ayrton Lucas. Ayrton Lucas vem com ela, trabalha a bola ali para o Gerson. Gerson trabalhou, entrega de primeira ali, ela fica gostosa, girando pelo sistema defensivo do Flamengo para o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno domina pelo Mengão, vai descarregar a miniatura, ele rola para o Thiago Maia na cabeça da grande área, evolui com o Arrasca. Arrascaeta volta de novo, entregando para o Thiago Maia. Thiago Maia domina, faz um giro de corpo no trabalho de bola. Flamengo quer o gol, Flamengo precisa do gol, galera impulsiona o Flamengo para frente. Ela fica agora para o Vitor Hugo. Vitor Hugo vem de frente para o crime, alimenta a jogada mais para trás um pouquinho, ele toca a bola, faz um giro de corpo no trabalho de bola na entrada da grande área. Ela fica agora virada de novo de corpo do jogador que era o Gerson. Gerson botou de primeira para o Arrasca. Vasco, levantou, tentava, o jogador que era o Bruno Henrique, beliscou na primeira, segunda, vem de qualquer maneira o Gamarra para tirar, ela sobra aqui para o Heitor Lucas, pelo setor esquerdo, no gramado, levantou de primeira, vinha para o Bruno Henrique, sobrou com tranquilidade aqui, com um aperto do Diego Torres, levantou a cabeça, tenta a jogada, ganha a bola por ali, encosta para o Bruno Henrique, agora petequeou na primeira, segunda, fez giro, vai buscar a jogada, preso na marcação, tem que soltar a bola, Bruno Henrique, para ter jogo, ele profunde, lindo drible, agora capotou, caiu, comeu meio quilograma e não ganha nada, Bruno Mendes. Mas é o gramado do Maracanã, ele realmente complica muito, muito o time que é técnico. E aí o Bruno Henrique acabou se complicando agora. Volta o Flamengo, Andrezão. E vem pra dentro o Flamengo tentando mais um golzinho. Tentando mais um golzinho. Bola vem dominada por ali, pelo lado esquerdo. Tem lado gol. Frio. Boa festa. De pênalti diminui o Racing, Piovi. Agora Atlético Nacional 3, Racing. É, aí já... Se tratando de time argentino, ainda está dentro do planejamento. Mas passar muito isso aí, a vaga vai pro brejo. E vai com sino e tudo, meus amigos do Brasil. Vem de novo ali, toque de bola feito, bola exprimida pela zaga do Flamengo. Bateu por último no Bruno Henrique, escanteio, Mendy. Aliás, tiro de meta, Mendy. Tiro de meta, bateu. É, acho que não chegou nem a. Bateu no. Não chegou nem a encostar no Bruno Henrique, saiu direto no cruzamento do Gabriel. O tiro de meta para o goleiro, o Rui Spínola. O Flamengo vence 1 a 0, vai levando vantagem para o Defensores del Chaco na próxima quinta-feira. Futebol é aqui, no microfone da Rádio do Brasil. A Nacional não para, não para, não para não, galera. Futebol é na Rádio do Brasil. Everton Cebolinha. Vem aí o Cebolinha no Flamengo. Aos 44, para quem, Valdir? Para botar velocidade, né? Para botar velocidade, o Flamengo de repente vai tirar o Bruno Henrique, está um pouco desgastado. Ou o Salso tiraria o Bruno Henrique. Então ele não vai tirar o Gabigol. Ele não vai tirar o Gabigol. Ele vai tirar o Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer. Lançamento para o Bruno Henrique, agora vem para a linha de fundo, forte demais. A bola escapulida, tiro de meta que favorece a equipe do Olímpio. Agora o Valdir, não sei se você já teve a oportunidade, eu já transmiti lá no Defensores del Chaco. Meu amigo, lá é um buraco danado, hein, Valdir? Ah, e a torcida fica em cima, né? A torcida fica em cima. É aí é que complica um pouco. Mas o Flamengo tem muita. Lá eles vão ter que mudar a postura, né, André? Vão ter que sair pro jogo. Beleza. Fala, Bruno Mendes. Tirou a Rascaeta, 14, para a entrada do Everton Cebolinha. Cebolinha, 11, no lugar do Arrascaeta, com a 14. Diriam os filósofos, caso você tire Everton Ribeiro e Arrascaeta, você vai ter alguns problemas. 7 de acréscimos, Andrezão. É, vamos ver se nesses 7 aí a coisa muda. Oi, Valdir. O Bruno agora vai jogar por dentro, né? Vai jogar por dentro com o meia. E o Cebolinha aberto para dizer que o Cebolinha não tem qualidade, ele tem velocidade. E nós vamos a 52 minutos, domina a bola por ali, o Gabi, ele vem de novo, vem no capricho, tenta fazer a jogada, contorna por ali na entrada da grande área, faz o giro de corpo, botou de primeiro um bolão pro Cebolinha, riscou no primeiro, já riscou no gramado, entrada na grande área, rolou pro jogador que é o Gabi, vai levantar, Bruno Henrique tá sentindo, caindo na entrada da grande área, devolveu a bola de novo, agora então Lucas cruzou arrastante, zaga, tira de cabeça de qualquer maneira para rifar o perigo da bola. Levou muito, mas muito perigo, Bruno Mendes. Levou sim, a jogada do Flamengo pela esquerda foi muito boa. Heitor Lucas 6, o levantamento, a zaga tirou. O Flamengo insiste, quer o gol no finalzinho para levar uma boa vantagem para Assunção. A Nacional vai marcar 46. 46 minutos no seu rádio, vamos a 52, torcedor do Brasil, 52, o Flamengo tem a chance de meter, a bola fica por ali, pro jogador que é o Gerson, Gerson domina cara a cara com o inimigo, vai chamar pro duelo, tapa na bola, recolheu de primeiro, botou pro Everton, Cebolinha, pisa na bola, marcado pra lá, pra cá, chamou, botou duas vezes pra dançar ali, o jogador que é o Salazar, encosta mais atrás agora pro Fabrício, Bruno dominar pelo Flamengo, ele vem do Moro Capricho, vai fazer o giro da jogada, contornou de primeiro, equalizou pra canhota, botou, entregando pro Ayrton Lucas, é, tá na hora do golzinho, Mangão, tá na hora de fazer aquele golzinho pra fechar o boteco gostoso, com saldo positivo. Vem de novo ali pro Fabrício Bruno, último jogador do Flamengo ali, para roubar a bola sempre, sobra para ele, porque não tem ninguém, ninguém do Olímpia que resolveu se fechar de vez. Bruno Henrique, de cabeça, e a botando pelo bem, chega primeiro o Ortiz para rasgar, vai brigar ali o Vitor Hugo. Toque de bola, vem para o meio, no gramado, mergulho de cabeça, uma, duas vezes ali, o toque de bola foi bom, Ortiz chega, testa na miniatura, sobra para a cabeça do jogador que é o Maia, encostou para o Gerson, levantou, tomou a sola para ali, o árbitro mandou seguir o jogo, ela vai saindo para ali, de lado, favorece o Flamengo, favorece o Flamengo, últimos instantes de jogo na Rádio do Brasil para você conferir numa muito boa, numa muito boa. Espegando a Nacional contando tudo para você. 47 no microfone do Brasil. Ela fica dominada de novo pelo setor esquerdo no comando do ataque. Fica para o Thiago Maia. Thiago Maia levanta para Gerson, meia esquerda de ataque do Flamengo. Monopolizou a jogada, botou ali para Ayrton Lucas. Está dormindo. Ayrton Lucas perde a bola. Encosta ali primeiro o Salazar pela direita. Ainda faz a falta, hein, Bruno Mendes? Foi pacote completo. Não só dormiu, perdeu a bola, ainda fez a falta em cima do jogador do Olímpia. Tudo que o nosso querido e glorioso Salazar queria para ficar no chão, ganhar um tempinho nesse acréscimo no Maracanã. Flamengo vai vencendo 1-0 o placar Nacional. É, futebol é aqui na Rádio do Brasil, tá caindo o jogador. E a gente dizia, Baldinho, da dificuldade que é. A gente já trabalhou no Defensores del Chaco. Complicado, hein, amigo? Já fiz jogo da seleção brasileira lá, só faltou voar faísca, meu parceiro. É verdade, eu também já fui lá, é complicado. Mas hoje, André, o jeito que com muitas câmeras, com muita coisa, futebol vai ter. Não vai ter mais aquela. Aquilo que acontecia anos atrás na Libertadores diminuiu um pouco, infelizmente, fora de campo. A qualidade das arbitragens que me preocupa, mas essa vantagem do Flamengo não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem. Até pela qualidade que o Flamengo tem e o adversário tem. E o adversário, no caso o Olímpio, vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo, como está saindo agora. E vai sair muito mais lá com o apoio da torcida. Aí o Flamengo pode matar uma classificação com muita tranquilidade. O Vitor Hugo está taxiando na defensiva para o Flamengo. Mandou de frente, agora a bola vinha direto para o Bruno Henrique. Sobra agora para o toque de cabeça ali, viu o preju. O Wesley replica, ela para ali na canhota de primeira, para de qualquer maneira ali para o jogador. Deu aquelas balas, a bala vem cortando para Torres, encosta pelo meio de campo agora. Mete aqui na direita para Diego Torres. Diego Torres, Salazar passa para receber, recebe, domina mal, a bola sai para a linha de lado. Everton Cebolinha vai cobrar o lateral pelo Flamengo por ali. 1-0 o jogo para você. A Nacional vai cravar 49 minutos, faltam duas voltas para o ponteiro para acabar o espetáculo do Maracanã. Gerson domina, 1-0 Flamengo, gol do Bruno Henrique, 3-3-3 do segundo tempo, ele fez de cabeça o gol do Flamengo. Partida de volta na próxima quinta-feira, estádio Defensores El Chaco, 9 da noite. A Nacional transmite para você as emoções de Olímpia e Flamengo, jogo na volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ela fica ali para o Wesley, vem caminhando de primeira, contornou a jogada, cutuca para lá, para cá, botou, entregando para o Davi Luiz. Davi Luiz tentou botar a escapada por ali, a bola perdeu, saiu pela linha de lado pro Flamengo, vai bater o lateral Davi, bate para trás entregando pro jogador que é o Davi Luiz. Vamos à casa dos quase 50 minutos, vem bola dominada de novo, entrada na grande área, volta pro Gabi vem de novo, faz o giro no contorno da bola, botou de primeira, buscou a jogada agora, entregando pro Bruno Henrique, deixou passar, os dois se enrolaram com a bola por ali, ela sobra na direita pro Salazar, que se manda pela direita no gramado, deixou pro Diego Torres, faz o giro, Torres driblou primeiro, segundo, entrada na grande área, fez o giro, evoluiu a jogada, que bolão que ele meteu no meio de campo agora, a bola é boa a bola de primeira, Bruno Ortiz fez a jogada, já abriu na canhota, agora para o Zavala, vem levantamento na boca do gol, é perigo, subiu o jogador que é o Davi Luiz para tirar de peito, alimenta a jogada para dentro da grandeira, sobra agora com tranquilidade ali para o Ayrton Lucas segura o torcedor do Flamengo, pede mais empenho, mais velocidade, domina por ali o Everton Cebolinha, sai para o jogo, ele vem caminhando, vem trotando pelo lado esquerdo, pouca gente no Flamengo, chega junto, o Flamengo já demonstra também um certo cansaço no jogo, sobe devagar o Flamengo para o ataque, ela fica ali para o Vitor Hugo domina, tem o Wesley na direita, pediu e recebeu, o Wesley está na boa, a Nacional cravando 50 para você, 2 para terminar, encosta de primeira para o jogador que é o Vitor Hugo equilibrou a jogada, Flamengo vai quebrando a invencibilidade de 7 jogos do Olímpia na Libertadores da América, vai quebrando o tabu, entrada na grandeira, Everton Cebolinha, primeiro, segundo, rabiscou na entrada na grandeira, se jogou, ele deixou o corpo, não houve absolutamente nada, Bruno Mendes. Não houve nada, ele ganhou 2 lances bonitos, mas depois ele viu que perdeu a bola, tentou se jogar na área. O Olímpia vai para o contra-ataque. Montenegro vai com tudo, linha de fundo. Gol é festa. E o Racing diminui novamente, piove de pênalti. Agora Atlético Nacional 3, Racing 2. Meu amigo, clube argentino em competição sul-americana. Pode esperar qualquer coisa, tudo pode acontecer. Não interessa se tá bem no campeonato. 18º no torneio Apertura. É, no clausura, quando se trata de competição sul-americana, a conversa é outra. A bola fica ali dominada por meio para Davi Luiz. 51, vamos a 52. Vai terminar o jogo no Maracanã. 1-0 Flamengo vencendo a batalha. O importante é vencer, mas precisava vencer com uma certa folguinha. Quem sabe agora é Everton Cebolinha, invadiu um gol para fechar, rolou atrás. A bola ficou de novo. O toque bateu em cima do Vitor Hugo. Ele deu de zagueiro, Bruno Mendes. Deu de zagueiro no chute do Bruno Henrique, que poderia até ter rolado a bola. Ele acabou chutando em cima do jogador. A bola é favorável ao meio campo ali. Fim de papo, Andrezão. Fim de papo no Maraca! Na mais querida do Brasil, Domingão, Flamengo de Bruno Henrique, 1, Olímpia 0. Final de jogo no Maracanã. O Flamengo vence, leva vantagem para Assunção. Não é aquela vantagem que o Flamengo queria. Torcida, claro, comemora, dá força aos jogadores que na semana que vem vão a Assunção no Paraguai. Tem a vantagem do empate o Flamengo, mas enfim, queria uma vantagem maior. Só para dizer que o Atlético Nacional com Canteira fez 4-2. 4-2, jogo emocionante lá em Medellín, jogo também pela Libertadores da América. Final de jogo, Flamengo volta a enfrentar Olímpia próxima quinta-feira, 9 da noite. Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai. Flamengo vira chavinha, domingo, 8 da noite, horário de Brasília, Arena Pantanal. Tem o jogo contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro de Futebol. Vitória do Flamengo, 1-0. Flamengo leva vantagem contra a equipe do Olímpia. Ele volta, comando, show de bola nacional, de todas as ondas. Lá balada com a galera aqui do microfone nacional do Brasil, no show de bola nacional. Quero saber do Valdir Luiz qual vai ser o tema da análise dele depois da vitória do Mengão. 1-0 em cima do Olímpia, gol do Bruno Henrique, hein, meu capitão? Uma vitória importante, já avisando o segundo jogo. Já já ele volta agora, hora do plantão nacional de esportes. Vamos lá, Andressão. O Flamengo venceu agora há pouco o Olímpia por 1-0 no Maracanã. O Atlético Nacional vai vencendo o Racing Clube 4-2. Vamos ver se não vai ter mais gol nesse jogo. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo perdeu para o São Lourenço da Argentina 1-0. O América Mineiro empatou com o Bragantino em 1-1. Copa do Mundo de Futebol Feminino, a Alemanha empatou com a Coreia do Sul 1-1. Marrocos e Colômbia. O Marrocos venceu 1-0. E aí, os playoffs, oitavas de final da Copa do Mundo, terão os seguintes enfrentamentos: Suíça e Espanha, Holanda e África do Sul, Japão e Noruega, Suécia e Estados Unidos, Austrália e Dinamarca, França e Marrocos, Inglaterra e Nigéria, Colômbia e Jamaica. Tivemos ainda campeonato amapaense, o Independente empatou com o Trem em 3-3, Andrezão. Obrigado, Bruno Mendes, aqui no show de bola nacional. Ele vem aí para fechar para você o show de bola depois da vitória do Mengão, 1-0. BH, o Bruno Henrique fez 1-0. Flamengo, jogo de volta. Quinta-feira que vem, 9 da noite, no Defensores del Chaco, no Paraguai, com o Flamengo jogando pelo empate. Ele vem aí, fecha o futebol mais querido no Brasil. Eu anuncio o comentarista que sabe o que diz. Alô, alô. Abraço, meu capitão. Um abraço, amigo. Até domingo estaremos juntos no jogo entre Botafogo e Cruzeiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor do Flamengo que nos ouve em todo o Brasil, pela rede de emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, tenha certeza do seguinte: vantagem é sempre vantagem. Claro que o torcedor gostaria de estar deixando o Maracanã, comemorando 2-0, 3-0, mas o importante é que venceu. E no jogo de Libertadores não existe jogo fácil. Todos os jogos são escamados na Libertadores. Porque é uma competição que envolve países sul-americanos. Sem dúvida alguma, hoje, o futebol brasileiro é o futebol de maior qualidade dentre os países sul-americanos. É bom, se voltarmos ao tempo, os últimos 3 anos... tivemos decisões de 4 anos para cá, teve brasileiro. Flamengo e River, 19. 20. Santos e Palmeiras, 21. Flamengo e Palmeiras, 22. Flamengo e Atlético Paranaense. Então a supremacia é muito grande no futebol brasileiro em cima dos demais países sul-americanos se tratando de futebol. Tanto é que hoje, vou citar só a Série A, não vou citar nem a Série B. Se você, ouvinte, fizer uma pesquisa, que temos de jogador sul-americano nos clubes brasileiros, da primeira divisão, é um número imenso. Imenso por quê? É porque o lado financeiro no futebol brasileiro é muito forte em cima dos demais países. É Uruguai, argentino, chileno, equatoriano, colombiano. O que tem de jogador é até de bom nível, de boa qualidade, é uma festa. Porque o futebol brasileiro é o futebol hoje, que vive um momento financeiro muito bom. Equipes com SAF e outras equipes que não têm SAF, como Flamengo e Palmeiras, tem aí uma estrutura muito forte. Então, o Flamengo hoje venceu. Teve dificuldade? Teve. Teve dificuldade, porque no primeiro tempo o Olímpia não jogou. Alan levantou a cabeça, cutuca de primeira, vai chegando por ali, Davi Luiz vai queimar, rolou, entregando pro Gabi, daí cabe pra bater, fez o giro, achou o espaço, cruzou pro Henrique, gol!